já disponível em todas as plataformas e aplicativos de música digital. Hardwell, Robin Schulz, Martin Garrix, os melhores do mundo estão aqui. Energia 97 FM. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11-3078-2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Vem aí! A Festa Junina do Energia na Veia! 24 de junho no Estância Alto da Serra! No Estância! Com comidas, bebidas típicas, cenografia, os DJs da Veia e os que marcaram a história do ABC. Anderson Tomé do Ilha de Capri, Cadico da Topo e Twists, Cecinha da Sunshine, Domênico Gato da Energia 97, Marcos Freitas do Energia na Veia, Michel Noia da Twists e Ricardo Copini da Emerald Rio. I wanna be so close to you, girl. E mais, um dos projetos de maior sucesso dos anos 90 ao vivo, Fun Factory. Fun Factory. Oh, baby, can't you Fun Factory. Junina da Veia, 24 de junho no Estância. Ingressos de pista à venda a R$40 nas lojas Tente Beat do ABC e Shopping Metrô Tatuapé. It's like magic. Também na Energia 97 e na Embaixada Dance Music. Yeah, Vendas online, ticket360.com.br. Acesse investenergianaveia.com.br. Realização, promoção, promoção. Energia 97. Oh yeah. Você não pode perder não, hein? Right now, non-stop music. Energia 97. Que legal, tá começando a edição do Estádio 97 aqui na Energia 97, amigos. Em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de Extra, você merece torcida reunida. Budweiser gelada e muita economia, você merece Extra Gol. E McDonald's, todo de um clássico por apenas R$8. Tá no ar, senhores, o Estádio 97. Boa tarde a todos os senhores aí. Olá, eu sou a Ale. Olá, voltei. E aí? Apareci. Mais sumido do que a orelha de freira. É verdade. Mais sumido que o sapato do padre. Mais sumido que o dinheiro do Neymar. Mas olha, Dodô. Ainda bem, final de semana que você eventos teve, que você fez, né? Ah, eu tenho que agradecer demais o ouvinte do estádio. Como ele é maravilhoso, né? Legal, né? Ouvinte me engravida de gêmeos, me chicoteia. Que é isso? Muito consagrador, viu, Dodô? Muito bom, né? Pô, todo mundo foi lá no meu aniversário, no lançamento da Decreto. Também em outros eventos que eu tive a oportunidade de participar, todo mundo só fala do estádio. Muita gente perguntando se o Dodô é ou não é. O que é isso? É o Dodô? Não, não é o quê? Se é humilde. Ah, eu falei, tá bom, claro que susto. É. Ah. Dodô, muito que era humilde. Que boiola. Não, não é o que é isso, mano. Não, porque os ouvintes são maldosos. Não, às vezes eles dão uma maldada mesmo, viu? Que isso, estão loucos. Mas agora eu tô aí de volta, viu, Dodô? Tá aí firme e forte. Ah. Na onda do esporte. Não é? É isso aí. Ô, seu Bento! Opa, tô aqui. Ah, seu Bento! Boa tarde. Sabe que as pessoas ligam os seus rádios pra ouvir muito o seu Bento com as manchetes, né? Você sabia vamos, disso? Vamos, hoje tem jogo, que nem, né? Hoje tem jogo. Que nem antigamente tinha, né? Hora da reza, né? Mas as pessoas ligam os seus rádios pra ouvir o seu Bento. É verdade, é verdade. Eu não sei de onde vem, cara, mas tá com um cheiro de arroz queimado. Né? Ah, hoje tem. Acho que vem de outro lugar. Ah, então, Palmeiras aí. Tem. Opa, nós! Fuck não, Palmeiras! Vamos lá. O negócio é o seguinte, viu, Domênico? Diga lá. 21h45 hoje, Palmeiras e Inter. O Inter vem com um técnico novo, né? O Guto Ferreira. Mas aqui tem três dúvidas. Precisa ver aqui como vai a equipe que vai colocar a campo, porque ele surpreendeu contra o São Paulo, a gente deu uma escalação aqui, foi outra. É. Né? Vamos ver, possivelmente deve ser hoje o Praz. Certo. É, o Jean. Certo. O Mina. o Edu Dracena e o Zé Roberto. Certo. Aí vem o Felipe Melo. É, Tietê. Certo. E Rafael Veiga. Certo. Aí no ataque deve vir o Roger Guedes. O Guerra não joga, né? Não. O Guerra acho que sentiu. Ô, seu Bento, uma escalação pausada, por quê? É. Pra o pessoal entender. Mas vai entender bem. Roger Guedes, Borja e Dudu. Olha, não sei se o Borja vai pro jogo, não, hein, filho? Vai quem? William? É, tô com uma escalação aí que vai pro jogo ali. Roger Guedes, o William do Bigode e Dudu. O Borja acho que pode ser que dá também, estacionado. Mano. Vamos se informar. Mas, ô Bento, a parada é a seguinte, velho. Não sei o que o Domênico acha a respeito disso, velho, mas o Cuca tá errando, hein? Errando? Por quê? O Cuca tá errando. Véi, vai jogar com três volantes e três atacantes. Você não tem um meio ali. Você não tem um cara que liga o ataque ali com o meio campo. Rafael Veiga. Rafael Veiga não vai jogar. A informação que eu tenho. É, tá. O Veiga tava aqui. Ia jogar com quem? Ia jogar com três volantes. O Jean no meio campo do lado do Felipe Melo e do Tietê. E com três atacantes ali. O William do Bigode ali. É o esquema? O Palmeiras vai jogar ali com. Vamos lá. Dois laterais, dois zagueiros. O Braz. Aí vai jogar lá na direita lá o Fabiano. O Mina do Dracena e o lateral esquerdo é o Zé Roberto. Ah. Três volantes. Vai jogar com o Felipe Melo, Jean e Tietê. Certo. E na frente Roger Guedes, o William do Bigode e Dudu. Mas falta um nesse time. Imagina, 4-3-3, velho. Será que o Cuca Fabiano, vai... Mina e do Dracena e Zé Roberto. 3, aí você joga com três volantes ali, com o Felipe Melo, Jean e o Tietê. E na frente lá, Roger Guedes, William e Dudu. Será que o seu Bento foi muito pausado. Será que o Cuca vai surpreender, vai jogar com um a mais? É. Igual o Lucha? Não, pode ser. O Bento trouxe a escalação aí, não, pode ser que ele tenha mudado. Eu tirei sem o... Na verdade, a minha escalação tá o Jean à direita... O Veiga no meio. Pode ser que o Fabiano não jogue. Então, seria a escalação mais interessante, porque aí você tira o Guerra, que é um jogador e entra que é aquele meio de ligação, né? E coloca o Rafael Veiga. Aí você não muda o padrão. É, aí fica o mesmo. Aí eu duvido, se jogar que, assim, duvido que vai jogar desse jeito, mano, com três volantes. Não sei, não. Não é o estilo do Cuca, hein? Mas aí também tem uma situação. Tem uma situação interessante pro Palmeiras. Que diferente do que aconteceu no primeiro jogo no Allianz Parque, o Inter vai ter que sair pro jogo. E o Inter se mostrou muito forte defendendo, marcando. Isso agora aconteceu, sair, né? Aconteceu em boa parte do primeiro jogo e aconteceu em boa parte do confronto contra o Corinthians também, né? Então agora o Inter vai ter que sair um pouco mais. Exato. Pode ser que ele reforce um pouco o meio campo, né? Deixe mais povoado. E aí use a velocidade do Guedes, do Dudu para contra-atacar. Então, certo. Assim, é claro que a diferença é pequena. Mas é um jogo desconfortável pro Internacional, para esse Internacional. Vamos ver agora com o Guardiola, né? Guardiola. Ele vai mudar um pouco a característica do time, mas não é confortável pro Inter tomar iniciativa não, viu, Dudu? É, porque se eles tomarem um gol, eles vão ter que fazer três. Ô, Ale. Né? Opa. Ah. Se o Palmeiras fizer um gol, eles têm que fazer três. Mas você sabe Dodô que... mudou para Dudu? É, sabe o que eu ia falar, Ale? Eu jogo, assim, nesse estilo, parecido. Pode falar, não tem problema. Ô, Ale. Olá, eu sou Ali. Na verdade, vai mudar de Dodô pra Dadá, né? Mas... Ai. Só depois da meia-noite. Isso, Ale. Depois da meia-noite, guardanapo vira bolo, Dodô. Não, mas comigo aqui não tem esse troço. Você tá confundindo aqui, hein, Ale. Como assim, velho? Você tem que olhar do teu lado aí, o teu lado direito. Eu nem olho pra ele. Então, ele tá... esse troço que você falou é do lado direito. O Dodô, ele fica na tua frente aqui não tem, não, isso. Ele fica me bulinando, viu? É o que mais sentiu saudade de você. Tá louco pra trocar a marcha aqui. Tá bom. Ô Ale, sabe o que eu ia te perguntar? Oba! Esse negócio aí do STJD com o Inter aí, o bicho pegou, hein? Você viu? Você acha que isso aí pode afetar o time dentro de campo? Eu acho que eles vão ter uma conversa muito boa, não? Aí não é nem o treinador, né? Aí é a diretoria, o presidente, pra que os jogadores não levem isso pra campo, né? É difícil. É difícil. É difícil, hein? Imagina o cara tá jogando hoje pensando o seguinte: semana que vem eu posso estar na Série C. Cabeça fica um trevo, né? Pra quem não tá entendendo o que tá acontecendo, o STJD vai oferecer uma denúncia, vai colocar o Inter aí na pauta, com relação ainda àquele episódio aí do zagueiro lá do Vitor Ramos, que o Inter apresentou uma documentação aí. Caramba, adulterado, né? Mano. Nossa, uma velho. Uma documentação, até que se prove o contrário, adulterada e falsa. Pra dizer que o Vitor Ramos não tinha condições de atuar pelo Vitória e assim fazer com que o Vitória perdesse os pontos lá daquela partida e tudo mais, e que o Inter permanecesse na Série A. O Inter, inclusive, ano passado, ele já havia sido alertado pela CBF, quando a CBF julgou improcedente o pedido do Inter, de que aquela documentação não procedia e tudo mais, E o Inter, mesmo assim, não deu ouvidos e continuou. Aí foi buscar uma esfera maior e entrou com um recurso no CAS, uhum. que é aquele tribunal na Suíça. O CAS se julgou incompetente para julgar esse mérito e retransmitiu isso ao futebol brasileiro. Só que a situação, Domênico, não é que o Inter ele vai cair. A punição mais grave, se for ao extremo levar no pé da letra, fala em eliminação do campeonato vigente e a queda para a Série C. Mas eu não sei se isso vai acontecer, porque o Inter ele vai usar o argumento de que ele também foi enganado, que ele não tinha conhecimento aí da fraude, da falsificação do documento, e o Inter pode alegar isso. Mas é sempre mais fácil a gente sempre terceirizar a culpa e jogar a culpa no laranja, né, Domênico? Porque na boa, cara, a partir do momento que eu tenho um processo aberto contra determinado, vai pessoa, empresa, enfim, o meu processo está lá. Cabe a mim, Domênico, checar a veracidade das provas que eu vou apresentar. Certo. Porque a partir do momento que eu... Ah, não, me falaram isso, eu ponho dentro do meu processo e dou prosseguimento, isso torna a minha causa infundada. Torna a minha alegação infundada. A partir do momento que tem uma série de documentos ali fraudulentos e coisas que não procedem, como é que eu vou anexar isso ao meu processo? Ah, mas me enganaram, ok. Mas cabe a mim, já que eu sou parte interessada no processo... Você tem que saber o que você está mandando. Checar a autenticidade. Né? Eu tenho que chegar com o meu advogado e falar, velho, levanta isso daqui, receber essa documentação, levanta para mim para ver se isso aqui é procedente ou não é. Verdade, concordo. Porque a partir do momento, Domênico, que eu anexo no meu processo uma prova que teoricamente deveria ser cabal para alegar minha inocência... E essa prova e aquela é prova aí, ela é inócua... Desculpa, ridículo, tá se expondo ao ridículo. Como é que você vai até a Suíça entrar com uma ação lá no CAS com uma prova que é improcedente? Aí vão ligar, mas nós também somos vítimas porque o fulano de tal passou pra gente. Desculpa, tá errado. Esse clube grande não pode fazer isso. E tem pessoas, Motinha, que falam, não pode confundir a instituição com os dirigentes, etc e tal. Pode sim. Eu concordo até a página 2. Ó, o Inter. Você fala, pô, é um grande time brasileiro? É um grande time brasileiro. É ruim o Inter estar na Série B? É ruim o Inter estar na Série B. Mas a partir do momento que, por exemplo, o presidente não caiu de paraquedas lá e falou, hoje eu sou o presidente do Inter, eu que vou votar em tudo aqui e vou decidir o futuro do Inter. Não, aquele cara foi eleito. E foi eleito por um conselho de um clube que foi aprovado pelos sócios. Então, não dá pra chegar e falar, vou tirar a responsabilidade do cara porque foi o ex-presidente, etc e tal. Não, ele responde pela instituição. O Inter ele tá aí numa sinuca de bico. Acho que não vai dar nada pro Inter. O máximo uma multa, etc e tal. Ainda mais sabendo que vivemos num país como o Brasil, que infelizmente a justiça ela não é cega. Deveria ser, mas infelizmente não é. Você vê lá o pobre que rouba uma mexerica no mercado lá porque tá com fome, ele é preso. Aí você pega um vagabundo, tá certo? Um pilantra que lesou o Brasil, pegando dinheiro aí de BNDES e tudo mais, o cara faz um acordo, tá certo? Uma delação premiada, e vai morar nos Estados Unidos e leva o iate junto. Um futebol brasileiro, que muitas vezes aí nós já vimos aí o pequeno sentar na broca, e o grandão lá, inclusive não vou só me ater ao Inter não, porque se é o Corinthians também num tribunal como esse, o São Paulo, o Flamengo, o Santos, ou seja, os grandes times brasileiros, Palmeiras, eles são vistos de uma outra forma. Quando, diante de um julgamento, diante da causa, o que tem que estar sendo julgado ali é o mérito. E não o tamanho de cada time e o tamanho de cada história. Né? Tá certo? Porque a justiça, Domênico, ela deveria ser cega. Infelizmente não é, mas deveria ser. Porque se a gente prega aqui a moralidade, se a gente prega aqui que o futebol brasileiro mais cedo ou mais tarde precisa mudar, a gente não pode ficar se atendo ao histórico, ao tamanho de torcida, ao que esse clube representa no futebol brasileiro. A gente tem que zelar aqui, porque ou a gente é ético, ou não é ético. Ou a gente é a favor da moral, ou não é a favor da moral. Não adianta você ter uma justiça seletiva. Ah, quando é a portuguesa pra sentar na broca, beleza, portuguesa que sente. Agora, quando é o Inter, o Corinthians, o Flamengo, São Paulo, qualquer outro grande clube brasileiro, não, vamos aliviar, porque não, é um grande clube. A gente tem que zelar também, porque tem muita coisa envolvida. Tem muita coisa envolvida, é o cacete. Humano. Que julguem, Motinha, não tô pedindo aqui pra punir o Inter. Eu sou a favor de um julgamento justo, e se de fato for comprovado aí que o Inter é culpado, aí que se... Mas, mano, o que pode acontecer? Falaram? Transferência. Sim. Que ele pode ser proibido de... A pena mais grave, Domênico, é a eliminação do Inter aí da Série B. E essa é a pena mais grave. Bem. Elimina e que faz o quê? Então, elimina e vai pra Série C. Ah, vai pra C? Vai pra Série C. Só no ano que vem. Que ele tiver. Só no ano que vem, porque esse ano não tem mais como. A Série C já tá... Entendeu? Mas ele pararia a Série B, ele não jogaria os jogos. Então, não joga mais Série B. Sim, não, é eliminado. Essa seria a eliminação. É como se ele tivesse caído. Ele é, um dos quatro times, sim, que cairia pra ser. Aí cai o Inter e mais três, entendeu? Entendi. E como é o Inter é o Saci, né? E os jogos que quem joga com o Inter? A EWO é 3-0 pro adversário. Então todo mundo ganha esses três pontinhos do Inter. Outra pena, Dodô. Ele pode ser proibido de fazer transferências. Durante quanto tempo? Um ano. Bancárias também? Que nem do Barcelona, o ponto. É que essa multa, ô Domênico, essa vocês pena... Vocês acham agora, honestamente... Essa pena, Domênico, só pra tentar inserir dentro de um contexto, a eliminação, a exclusão do Inter da Série B é a medida mais drástica, mais grave. Mas não vai acontecer, né? Vocês acham que pode acontecer? Existem outras coisas. Não, acho muito difícil. Porque o Inter vai alegar e vai... Ah, não, mas eu também fui iludido e etc e tal. E no Brasil todo mundo sabe que a coisa não funciona da forma como deveria ser. Mas, enfim, pode variar desde uma multa que começa em R$1 milhão... Até a exclusão do time. Até a exclusão do time. Pode ser advertência também. Eu queria a opinião de você, mano. Você acha que cai? Não cai. Ah, é difícil, Domênico. Primeiro, eu não tenho embasamento jurídico pra falar a respeito da situação. Não, agora nós vamos no achômetro. Sinceramente, não. Não? Não. Vieira, eu sei que você tá louco pra que caia. Aquela coisa. Mas aí, Vieirinha, você acha que vai? Não. Não vai também? Não vai. RG? Tem bom advogado, não cai. Não? Não fica vai, como tá. Não fica vai, como tá? Né? Só multinha? Não vai levar uma multa. Mota. Eu acho que ele vai pegar a pena de não poder transferir jogador e vai levar uma multa pesada. Cair não? Cair não cai. Ale. É difícil. Ô, Dodô, você sabe que o mascote do Internacional é o Saci, né? Saci. É. E o Inter tá caindo mais que Saci com cãibra. Já viu Saci com cãibra, não? Cãibra não dá, né? Saci de pé, né? Não dá, né? É complicado, né? Mas não vai acontecer nada. Não vai cair. Vai tomar uma multa aí. Caramba, todo mundo acha que não vai cair. Perder uma moeda. Eu acho que isso aí também. Eu acho também que vai, não cai, uma multa em grana e eu acho que o Mortinha falou. Você devia ter mais personalidade. Você só vai com as outras. Maria vai com as outras. Um aninho sem transferir. Ninguém. Não vai poder contratar ninguém, já é bom. Só falo que os outros. Minha opinião, rapaz. Aliás, tá com cheiro de rosa de cemitério, o Ale aqui. Onde você tava, mano? Que isso, Ale? É verdade, onde você tava? Ali é rosa de cemitério, velho. Sabe quando você vai no cemitério? Rosa de cemitério? Ele cheira um cheiro, mano. Rosa de cemitério parece que tá morto. Aí, mano, dá um bozano pro Ale. Você não vai fazer. Não, não é um cheiro ruim, é o cheiro de rosa de cemitério. Você não vai fazer isso com o Ale. Só tô sentindo o cheiro do teu botão, amor. Ah, o cheiro do botão. Botão. Ó, saí do aeroporto e eu tenho problema com o avião. No banheiro. Ah, é? Porque eu não gosto de lugar fechado do de medo, você por tem exemplo, claustrofobia, Lê? Mais ou menos, que eu morro de medo, por exemplo, de chegar no bar e ele tá fechado. Ah, entendi. Entendeu, não? Entendi. Tá. Ô, Alê, só finalizando esse assunto Se tiver fechado você sozinho dentro do bar, é legal. Aí sim. É legal. E agora, só finalizando esse assunto aí, alguns clubes fizeram uma carta de repúdio, viu, Alê? Repúdio. Que clubes que fizeram essa carta? Foi o Cruzeiro, São Paulo, Botafogo, Palmeiras, Fluminense, Santos e Vasco. Repúdio a quê? É, mostrando revolta contra os procedimentos adotados pelo relator do processo, mano. Então eles estão a favor do Inter. Estão a favor do Inter. Eles acabaram de mandar essa... Ridículo, hein? Essa notícia. Mas por que foram? Não entendi. Eu também não entendi essa aí, não, que cara. Fica pra quieto? Mim é novidade isso aí. Cala a boca e não fala nada. Cada um com seus problemas, né? Se juntar pra fazer uma coisa boa pelo futebol brasileiro, eles não se juntam. Na hora de defender uma coisa errada, eles estão até envolvidaço aí até a tampa. É. Seu time também aí assinou o manifesto aí. É o que eu tô falando. Então, deixa de ser São Paulino agora, nesse momento. Não, tá louco? Bom, seu Bento, vamos lá. Vamos ao Corinthians. Vamos lá. Ah, Coringão, mano. Coringão, mano. Se fosse assim, chupa, mano. Chupa antes. Romero é mito. Aí, chupa, Ale. Olha lá, puta, que os caras comeram você ontem aqui, Ale. Chupa, Alexandre. Ale, aquela matada do... Deu braço a torcer. Aquela matada do Romero com o Andreoli. É bom pra esclarecer. Porque culpa ali, é sua, né, Ale? O que aconteceu? Ele ficou nervoso por tua culpa. Não é nada disso, ô Vieira. Sabe o que aconteceu? Que? E o microfone... atrapalhou o Romero. Entendi. Agora, é verdade que ele tá jogando com o microfone faz tempo, hein? Não, e você tá equivocado, inclusive o senhor, seu Alexandre, Alexandre Oliveira. O senhor tem sido extremamente maldoso. Nossa. Quando o senhor refere-se ao jogador paraguaio, o Romero. Angel. É, o Romero, inclusive, na mesma matéria, ele mata uma bolinha de tênis com muita qualidade que nem o Maradona mostrou. Só com uma arma. É, e o senhor não elogiou o domínio dele com uma bolinha de tênis. Então o senhor foi maldoso. O senhor foi Maurício extremamente maldoso com o Você Romero. Que é ligado aí em vitaminas e aminoácidos e tem mais bomba do que o Bataclan, você dá uma dose cavalar de dominó pra esse rapaz. O Romero é um jogador aí esforçado, ele tem de vez em quando aí uma falta de técnica, você pode até alegar isso, mas o Romero meteu um rolinho no último jogo aí também. Canetou. Meteu a caneta nervosa em cima do adversário, sem contar os chapéus que ele deu em clássicos, canetas também. O Romero é um jogador que caiu nas graças da torcida do Corinthians. Ele é um talismã, cara, né, meu? Cadeira cativa no time. Ô, mano, mas sim, olha, quem está tentando liberação ainda do Cicinho, agora o Roberto de Andrade falou que o negócio deu uma travada, mas o agente está lá na Bulgária, tem a gente do Corinthians tentando o empréstimo sim do jogador, do Cicinho, lateral direito. Tem um jogo ainda decisivo nesse... Vai, manda. Solete. Boa. Decisivo. No final de semana. Sim. E aí, mas... Você queria contar com o jogador, mano? Então, Bento, é um jogador que vem pra ser banco do Fagner, entendeu? Não é um jogador que vem pra ser titular. Calculadora, né? Vem pra somar. Pois é, e aí cabe ao Cicinho também forçar a barra pra ir embora. É, qualquer coisa que os caras começarem a embaçar, vai lá no Itamaraty. Tem um consulado brasileiro na Bulgária lá e fala, quero ir embora, mano. Os caras estão me prendendo aqui. Ei. Fala, o mousepad aqui do presidente, do príncipe, sei lá que porra que é na Bulgária, deve ser presidente. É o passaporte. Fala, é meu passaporte, tá de mousepad do cara, não consigo sair. Aí o Itamaraty intervém e o cara sai. É, mas também é um cara que se não vier, não vou chorar na pia, não. Quem é Cicinho, né, velho? Convenhamos. Pois vem é. Vem pra ser banco do Fagner. Preparando mas... pro clássico, né? Do sabadão. Sabadão, tem Corinthians, véio, e Santos, né, o Ben? Tá com medo, mano? Corinthians na Arena Corinthians, aí 19 horas. Tá com medo. Medo do quê? Quem tá com medo é o Vitor Ferraz, que falou que o Corinthians é favorito mesmo pro jogo. É, e ele não mentiu, porque se você pegar o retrospecto do Corinthians e Santos na Arena Corinthians, o Corinthians tem uma vantagem muito grande. É deitada agora não. Não, mas é verdade. No RG, coitado. Mas a expectativa agora, Bento, principalmente pelo fato de sábado tá rolando a final da Champions League, no qual o Real Madrid será o campeão. Como assim será? Não. Será 2x0 Real. Não, será 2x0 Real. Não, falou, não concordo. 2x0 Real. Não concordo. Um do Cristiano Ronaldo. Aqui amanhã, 500 pau cada um. A Juve não toma gol assim, não. O Real Madrid vai. Eu sou Juve. Então, então Domenico Gatto, o Corinthians não tão diferente de outros times brasileiros. Ah. Depois da final da Champions aí, que de fato vai abrir a janela europeia, porque aí que os caras vêm babando. Certo. É como se fosse o tsunami. Por enquanto o mar tá só recuando. Tá todo mundo olhando assim, sabe? O mar virando só areia. É, aí os caras assim, ó, que porra que tá acontecendo? Que tá rolando? Aí daqui a pouco vem a onda, levando lá barraco, onda, estátua, olha a onda. Carrinho de dog, carrinho do milho, do coco. Aí vai levar tudo embora. Enfim. Sou eu que bebo e o mar que fica de ressaca, né? O Corinthians, ele tá aí também com dois jogadores aí que possivelmente vão sofrer assédio, né? Do mercado europeu aí. Um é o Rodriguinho, que hoje é o melhor... teoricamente, entre aspas, camisa 10 do futebol brasileiro, e o outro é o lateral esquerdo, o Guilherme Arana. Por mais que o Rodriguinho não seja o 10 do Coringão, mas é o cara que tá fazendo às vezes, né? Vamos ver, né, o que vai pegar aí. Mas enfim, Corinthians e Santos, sábado, 7 da noite. Vamos que vamos. Boa, mano. É tá nóis. Antes de qualquer coisa, já que você falou aí, ô mano, deixa eu dar um recado importante, porque é o seguinte, hein? Esse confronto que você falou agora, mano, é um dos maiores confrontos que teremos aí, né? E olha, um dos maiores campeonatos de futebol do mundo. E tá definido, nós falamos agora há pouco, né? É isso mesmo, a Juve do Daniel Alves e o Real Madrid do Cristiano Ronaldo vão se enfrentar na grande final da Champions League em Cardiff, lá no dia 3 de junho, mais conhecido como sábado agora. E só tem um lugar para você assistir essa partida, no canal Emax do Esporte Interativo, viu? Que é? Você ainda não tem os canais Emax? Como assim? Não fica aí marcando não, ligue já! 4004-1111 e assine Sky com os canais Esporte Interativo. Vai logo! Ou você vai perder essa, hein? Champions League é nos canais Esporte Interativo. Consulte condições comerciais no site... É Esporte Interativo. Estádio 97 aqui pela Energia 97. Também vem em nome aqui de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Nissan, faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra, é gol. Stella Barros Turismo, o maior país do mundo. Recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com Estela Barros Turismo. Exegue formando o melhor em você. E o Benjamin tem um recado importante de Fricol. Cara, parece que é brincadeira, mas não é. O assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou Fricô. É isso mesmo, Fricô, esse negócio é mágico. O Fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, acabou o constrangimento, acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal, tem um cheiro super bacana. Então vai na minha, pode comprar o seu Fricô. Fricô vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, F-R-E-E-C-O.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código ESTÁDIO97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Fricô pelo site, tá bom? Fricô! É, meus amigos, é Fricô! É isso aí, seu Bento, e agora, hein? Vamos aos Santos. Ah, RG! Santos! Bora! Let's go! Santos! E aí, R? Tudo tô bom? Tô chateado, viu? Por quê? Ah. Eu imagino por quê. Pô, já tinha comprado passagem, já tinha... Ah, então. Pagou pedágio? Já tinha pago pedágio. Já... Caramba, RG, agora eu vou falar. Quem foi o louco que, assim... Quem foi que chegou lá e deu beliscou os caras do São Paulo lá? Bom, pra quem não sabe, o RG tá falando... Só pode não, ter sido tá acontecendo aí. Vou falar, o São Paulo teve interesse e chegou a conversar pelo zagueiro Kleber, por incrível que pareça. Meu Deus. O Kleber sósia do Eikon. E aí, RG? E aí não, então, não esfriou o interesse e não rolou mais. Não, quando falaram que o São Paulo tinha que pagar os 7 mil, o São Paulo falou, não, obrigado. Eu, Sérgio Louco, a gente já tava montando aqui uma puta caravana, velho, pra ir buscar o cara, mano. Porra. Pelo amor de Deus, você tá louco. E o Dorival pegou um jogo de suspensão, mas já como já não participou... Já caiu. É. Kleber é aquele, o Kleber é aquele zagueiro traficante na balada, né? É. Pera aí, que é o zagueiro traficante? Como que é? Né? Como é que é esse negócio? Aquele que entrega o doce. Entendi. Ele consumia. Mas, sensacional. Olha ali. Ó, o seu Bento. Olha ali. Sempre que o Bento gostou dessa. Gostou. Ah, o seu Bento gosta do doce. Ah. Olha, pelo amor de Deus. Ah, boa, mas, olha ali, é muito caro, né? 7 milhões. Zagueiro muito caro. Custo-benefício, né? Até falaram que uma das propostas seria que ele ficasse um ano no São Paulo e no final o São Paulo exercesse a compra dele. É, eu vou ser sincero. Mas é um risco muito grande. Mota, esse é o tipo do jogador, esse cara, ele tem que se esforçar ao máximo e ele tem que jogar muita bola, cara. Ele tem que jogar muita bola, senão realmente não, sabe, não compensa. E quem vai entrar numa dessa, quem vai encarar uma grana dessa, né, para pegar um jogador que realmente não corresponde, quer dizer, é complicado, cara, é muito difícil a situação do Kleber. Então tem que jogar e jogar muito. Com relação ao jogo contra o Corinthians, senhor Oliveira, eu não posso fugir dessa realidade, dessa afirmação do adversário. Hoje o momento do Corinthians ele é melhor que o momento do Santos, né? E se ontem eu fui aqui um defensor de que hoje, o melhor time no Campeonato Brasileiro é a Chapecoense, eu tenho que reconhecer que o adversário do Santos está muito melhor que ele. Tá pra cima, basta ver. Tem medo, não. Não, mas, isso tudo não, bem. Eu digo no sentido... Até o Mano tá concordando comigo aí. Não, eu sei, ele tá balançando a cabeça. Tá balançando, tá concordando. Mas não é tudo isso. A concordância... Agora, ele só não tá falando porque ele tá de boca cheia, mas ele tá concordando. A concordância é só no sentido de... Um vai entrar como favorito. Certo. Quem é que entra como favorito? Favorito, eu já vi. Aí, então. No sábado eu vi o que aconteceu. Então aí. É isso. É. Quem é que vai entrar como favorito? Então eu não posso olhar e falar assim: ah, o Santos vai entrar esse como favorito. De, é uma lenda, né? Favorito, um clássico. Agora. É só pro debate, né? Mas, agora, na hora que o cara apita, aí a começou coisa, o jogo. Começou o jogo, aí a coisa pode mudar de figura. É. Então vamos respeitar a hierarquia da tabela. Entendi. Agora, vai perder de goleada, isso é clássico, deixa esse cara pra lá. Né, mano? Vamos que vamos. Ô, Dodô. É ou não é, mano? Ô, Dodô. Fala. Você sabe que segunda e terça e hoje de manhã eu tava lá em Ilhéus, que é a terra do RG. Grande Ilhéus. Ilhéus. Você nasceu em qual cidade, RG? Ilhéus. É se eu falei que é a terra dele. Porra, né? Não, ou não. Vocês duvidaram do Ale? Não, eu duvidei do Ale. Eu particularmente, tenho que assumir. Agora eu vou saber se vocês estão duvidando do Ale. Eu duvidei. Agora você motou, hein, Vieira? Agora eu fodei. Isso, meu. Agora, como ele é querido lá, viu? É, o RG é. Nossa, é verdade que tem uma estátua igual do Bellini, tem a dele lá na entrada? Não, igual do Netuno, né? Tem uma estátua do RG lá, que se mexe... mexe mais que o RG, inclusive. Ah, entendi. Mas as moças... Deve estar mesmo, viu, Lio? Melhor idade. As moças da melhor idade. Ah, sabe aquelas que fizeram com o Cocum? Cocum? É, que entraram naquela piscina. Isso. Que tem aquelas pedras. Ah, né? A rapaziada da categoria sub-óbvio. Sabe, tá bom, entendi. Elas amam o RG. Amam o RG. Ah, é muito contatinho que ele tem lá, é muito entendi. Bagaço, né? Agora, o Ale, tem muito o sobrenome de Jesus lá no, andando por ali? Tem uma molecada boa ali? Nem na igreja evangélica tem tanto Jesus. Caraca, velho. E eu derrubou muito ali. Muita gente. Aí eu peguei e tentei no rebote, que é o pessoal da melhor idade. Certo, lógico, né? Esperando uma bola boa, né? Sim, aproveitei a moral que o RG tem lá, mas a abordagem acho que não foi correta. Dedô, por quê? Eu cheguei pra elas assim, ó, me chama de corega, porque hoje eu vou colar na sua perereca. Aí não dá, né? Aí não vai mesmo, né? Mas você sabe por que esse sucesso todo, por né? Por que hoje? Porque eu mandei descarregar toneladas e toneladas do veneno que o Ale lançou. Aí a galerinha ficou louca. Aproveitou, viu? Inclusive, obrigado, viu, Ale? Uma delícia mesmo, adorei. É bom também, eu curti. Bom, eu fui pedir mais, o cara compra no site. Ele achou que era open bar. Open bar agora? Vamos ao São Paulo. Tricolor. Olha, eu vou falar, semaninha só não de tricolor. De paz numa, né? Vamos lá, vamos recapitular aqui, ó. Vamos lá, Motinha. Primeiro, o Kleber é muito caro, zagueiro, esquece. Graças a Deus, amém, né? Bom, obrigado pela graça. Bora, alcançada. Motinha, Fernando Bob. Eu baixo o preço, mano. Fernando Bob. Já era também. Senhor. É, a pendência que ele tem com o Inter. Não vai resolveu. Rolar. Ele falou que tá feliz na ponte, quer ficar na ponte. E outra, e a terceira, o Luiz Otávio, zagueirão da Chape. A Chape comprou os direitos federativos do jogador. E então não rolou. Inclusive, sobre isso, o seu Bento, hoje à tarde o Pinotti deu uma entrevista, né? Longa, falando da administração dele. Lógico, tinha que falar, né? Porque é o executivo de futebol, então. E ele falou alguns pontos aí do São Paulo. O que ele espera do São Paulo, né? Que realmente o objetivo esse ano é conseguir uma vaga para Libertadores, né? E eles vêm apostando nisso. Que de contratações, o São Paulo vai buscar boas oportunidades, né? Não vai cometer loucuras, como ele disse, né? Investimento, sim, mas sem loucuras. Essas são as palavras do Pinotti, ok? Então, o São Paulo está assim no mercado. Se aparecerem boas oportunidades, o São Paulo vai contratar, né? Ele falou que o tipo de jogador e a cara do São Paulo é o Prato, né? Porque é um cara que se dedica ao São Paulo, que tem respeito à camisa, que não se conforma com a derrota. Falou do Rogério Ceni, ele falou o mito é ainda o mito, ele é ídolo do São Paulo, mas agora, hoje, ele é o técnico Rogério Ceni. E nós investimos num técnico não para ele ficar 4 meses, e não para ele sair após 3 derrotas, 4 derrotas. Nós investimos a longo prazo. Isso porque, é perigoso, hein, mano? Né? Ele quis falar no todo, né, gente? Ele falou assim, porque nós investimos num técnico que traz inovação, que nós acreditamos no trabalho dele, na comissão técnica. Então foi uma boa entrevista e tava na hora de, né, o diretor, vamos dizer assim. Antigamente falava diretor, né? Ah, foi o diretor? Foi o executivo de futebol, foi o Pinotti. Tudo bem. Né? Então, tava na hora dele vir a público dar uma entrevista dessa, né? Esclarecer alguns pontos. E eu acho que esse é o caminho do São Paulo mesmo. O objetivo desse ano do São Paulo é conseguir uma vaga na Libertadores. O São Paulo tá em reconstrução. O São Paulo tem que buscar, sim, alguns reforços, né? Foi uma vitória gigante contra o Palmeiras, que é hoje, para mim, o melhor time e o melhor elenco do Brasil. Uhum. Só que a gente tem que ter clareza, o São Paulo tem deficiências, né? E algumas graves, por exemplo, no meio de campo, né? Ali o São Paulo precisa de um cara, porque se o Cueva machuca, o Cueva que não está muito bem no momento. Apesar disso, o São Paulo foi lá, conseguiu um resultado com o Palmeiras, vamos dizer assim, sem a ajuda do Cueva, porque o Cueva não estava num bom dia. Agora, o São Paulo realmente não pode fazer loucuras. Tem que se estar reconstruindo em todas as partes. Ele falou que desde quando ele chegou no São Paulo, ele só apaga incêndio, né? E realmente, o São Paulo viveu uma fase conturbada, né? Então agora realmente apagando incêndio. Sobre o Lugano, vamos lá. Eu falei ontem aqui, e depois falei até no meu Twitter lá no Moto 97, todo mundo, um monte de gente aplaudindo o que eu falei e tal, porque até entrou um ouvinte aqui falando que era um absurdo ter o Lugano. Gente, essa é a minha opinião. Minha. Lugano é ídolo. Opinião de Mota. É ídolo, tem que ficar, faz um acordo com ele. Lógico, ele não vai ganhar 300 mil, o salário que dizem que ele ganha agora. Ele não vai pegar esse salário agora. Faz um acordo com ele, um salário menor. Pra ele ficar... O Lugano é importante. Quando você vai buscar comprar uma camisa, qualquer um aqui, você vai comprar uma camisa do seu time, você vai comprar a camisa do Wesley? Não. Do Lucão? Que tá começando não. Você vai comprar a camisa do ídolo, você vai comprar a camisa do Lugano. E vários me deram aqui, RT, falando que acontece realmente isso. É um cara símbolo do São Paulo. E toda vez que o Lugano jogou, o pessoal fala... Representou, lógico, né, Mota? Meu, ele não tem falhado. Ah, e não é só isso, cara. Assim, ele não vai jogar os jogos grandes, não vai colocar ele pra jogar contra o Palmeiras, não é só isso. Lógico, que a molecada vai deitar em cima dele. O torcedor é mais condescendente, sabendo que o cara tá em final de carreira, né, Mota? Tem mas eu acho que também. Ele vai aceitar ganhar quanto menos. Vai cobrar do cara um negócio que... Não, eu tô falando, faz um acordo com ele. É porque ele não vai aceitar ganhar muito menos. Ele ganha 280 mil reais. Mas você sabe se ele não vai aceitar? Eu tô falando que ele ganha 280 mil reais. Quanto você acha... Quem ganha isso? Domênico? O Domênico ganha Domênico muito mais. Quanto mais. Quanto muito mais. É um casamento. Peguei 280? Porra! Isso aí, o Ale falou. Eu casamento? Não, tudo bem, eu só não sei que conta que tá indo, porque na minha não tá. Como não, Domênico? Não tá caindo lá, não. Você tem um laranja, Domênico? Já que você é a favor da continuidade do... Mas pode me mandar e-mail, hein? Quanto você acha que é justo... pagar pro jogador Lugano hoje, não pela história dele. Eu não sei porque eu não tenho as contas. Não, eu tô falando, ele ganha 280. Quanto você pagaria? Torcedor. Você pagaria? Eu não sei, eu não sei. A Motinha pagaria 300. Mas eu pagaria um justo pra ele ficar. Porque... Com certeza. Se eu fosse o São Paulo, faria um esforço porque, por exemplo, para o Lugano ficar, porque ele é um ídolo, ele é importante no elenco. O time, quando ele entra em campo, é outra cara do time. O São Paulo tá procurando um zagueiro, Mota. Não sei se você percebeu. Então, tá nossa, que paulada deitou no Mota agora. Mas isso porrada, veio de encontro que eu ia acabar de falar. O Rogério é o melhor amigo dele lá dentro. O Rogério se dá muito bem com o Lugano. O Lugano faz vários elogios ao trabalho do Rogério, o Rogério retribui. Então adiciona no Face, velho. Não precisa renovar o contrato. Agora, por que é o Rogério, que é o treinador, tá procurando um zagueiro? Deve ser porque ele entende que o Lugano tem dificuldades nesse momento, né? Então, não sei se você sabe também. Nossa, mas tá uma agressão no outro pra que isso? O Rodrigo Caio pode sair, né? Sim, mesmo que o Rodrigo então, fique... Então, o São Paulo está se planejando. Agora, eu acho que uma coisa não elimina a outra. Agora, mano. Foi, não foi, mano? O São Paulo pode contratar um zagueiro e ficar com o Lugano. Sim, mas no teu time, o Lugano seria titular do Campeonato Brasileiro? Com certeza, em alguns jogos sim. 280 mil. Em alguns jogos sim. Não, o Motinha não colocaria em todos. Você não estava aqui, né? Faltou e tal, né? Essas coisas. Ó, que maldoso. Nossa, mas essa agressão. Agora você jogou ele lá na Bahia agora, hein? O Lugano não vai jogar todos os jogos, Ale. Isso é claro. Está, meu, ninguém, um tonto vai falar, ó, coloca o Lugano em todos os jogos. O Rogério mesmo até falou na entrevista dele sobre o Lugano, da partida do Palmeiras. Por que que o Lugano não foi? Ele falou assim, olha, eu sei ler jogo, eu sei o que acontece. Eu não ia colocar o Lugano pra correr contra a molecada do Palmeiras. Então, em alguns jogos, o Lugano vai servir. E eu acho ele importante. Não, é isso. Eu tô defendendo a minha parte do torcedor. Não, tudo bem. É só, minha visão. É só como eles vão fazer isso, eu não sei, Ale. Essa relação custo-benefício, pro torcedor racional, ela não fecha. Porque o Lugano é um dos maiores salários do mas São Paulo. Mas futebol não é racional. Não, mas não é isso. É que você tem que pagar a conta no fim do mês. Você pode pegar esse dinheiro e contratar um jogador que tá em atividade. Pô, não a gente é tem lá o Wesley, velho. Paga 500 pau tá pra errado, esse cara, velho. Tá errado. Manda esse tá cara errado. Embora e paga o Lugano. Ah, deixa véio. Lá, deixa lá. Pelo amor de Deus. Mas olha, eu quando vejo o Lugano, Domênico, vem aquela música na cabeça. Qual a música? Somewhere. Over the rainbow. Sabe, música de despedida? Sim. Sabe, geralmente toca em velório. Medo do lugar. Não, é verdade, Mota. É, velório, por mais que você, por mais que você lamba, por mais que você lamba o Lugano aqui no ar, parece o torcedor de São Paulo. Lamba mesmo, é verdade. Mas ídolo é ídolo, velho. Mas o Lugano, Motinha, hoje ele é um belo retrato na parede. Entendeu? A torcida de São Paulo, pelo menos o torcedor assim que é mais consciente, que deixa esse lado aí. Ah, o cara foi um ídolo em 2005. Não, o Mota tem direito, porque tem torcedores que muitas vezes aí também não afastam o lado ídolo do cara, por mais que ele esteja ruim, ou não esteja numa fase tão boa, certo. O cara fala, não, tem que persistir com o cara, etc e tal. Às vezes é respeito difícil conseguir se desvincular dessa imagem. Mas o Lugano hoje, diante do salário que o Ale falou que ele ganha aí, é muita coisa, cara. O São Paulo precisa se reciclar. O Lugano hoje não é um zagueiro confiável dentro de um campeonato que você fale, ó, vou precisar de um zagueiro, vai, o Rodrigo Caio se machucou, é o Lugano que vai ser meu zagueiro agora pro término do Campeonato Brasileiro. Não dá pra confiar, mano. Não dá. Olha só, senhores, quero dizer que o Estádio 97 vai começar a colocar os ouvintes no ar, mas antes, alguns recados importantes. Primeiro recado é que estamos recebendo o estranho no ninho, Marcílio Bruno Oliveira. Oi. Ele tem 36 anos, é advogado, mora no Tatuapé, vai ser vizinho lá do Mano, já é vizinho do Vieira. Isso. Não é verdade? Boa, ele falou que ele fechou o resort lá e tinha a promoção de ser o estranho no ninho, né, o Marcílio? Aí, opa, tudo bem? Tudo bem, meu? Fala, Marcílio. Olha, você ouviu aqui, você correu lá pra ligar na promoção e já fechou, né? Putz, eu tentei umas 5 vezes, Dodô. Cara, o menino lá já sabia meu telefone, eu acho. Tantas vezes que eu liguei. Você é o primeiro. Só uma dúvida. Aí no dia que o meu colega de trabalho, o Rafa, abraço pro Rafa, falou, ó, liga lá que hoje é o Estranho no Ninho. Aí mandei e deu certo, cara. Ô, Marcílio, mas você só igual... Só uma dúvida aí na apresentação. Ele mora onde? Tatuapé. Você já viu tatu de carro? Ah, sensacional. Mas olha... Sensacional. Alba da... Muito bom. Ô, Marcílio, esse Corinthians aí, cara, chega aonde, cara? Ó, Dodô, vamos ver, né? Assim, ó, se o Corinthians não perder ninguém machucar... Acho que perder não perde, né, mano? Você tem o Rodriguinho aí, que é o Guilherme Arana. Mas tem chance de perder? Então, apesar do Guilherme Arana dizer que ele só sairia, talvez, uma hipótese no final do ano... Mas não dá pra saber, né, Domingo? Né? Jogador de futebol e bumbum de neném, você nunca sabe o que vem pela frente, velho. Se não perder nenhum... Se não perder ninguém machucar, eu acho que fica em segundo, terceiro lugar. Segundo? Fica, tá de brincadeira. Mas você tá sendo muito... O Corinthians é muito forte fora de casa, né? Ó, se o Corinthians não perder ninguém, é campeão com no mínimo 8 pontos de vantagem. Se perder uns 2 ou 3, é campeão com 2 pontos de vantagem, velho. A gente chama. Freira, você não viu o jogo, então. O cara já foi. Ganhou de 1-0. Comentarista dos melhores momentos. Dá uma olhada, ó. Peraí. Agora vou dar uma paulada no Mota. Vai. Se analisar a performance do Corinthians aí no jogo contra o Atlético Goianiense pelos gols do Fantástico, me desculpa, mas o senhor não viu o jogo. Ué, foi 1-0. O Corinthians perdeu um gol aí com o Jô no primeiro tempo, que tava embaixo da linha e não sei como ele perdeu. No segundo tempo, teve um lance do Cleison, que ele saiu cara a cara com o goleiro e também deveria ter guardado. O líder é a Chapecoense. Então ele falou, tomou sufoco. Você não viu o jogo pra falar isso. O líder é a Chapecoense. O Cleison errou um gol também, mano. O Cleison errou um gol também. Então, eu falei, o jogo perdeu no primeiro tempo e o Cleison perdeu no segundo. O Corinthians deitou na partida. Mas foi pra Carmagro. 1-0. A verdade é que 1-0. O líder é a Chapecoense. Pra Carmagro e o Chapecoense. Não é o que perdeu. A Chape que é líder. É verdade. Você gosta do gordo, assiste o programa do Jô. Vá pro inferno. Acabou, não tem mais. Marcílio, então você fica à vontade para falar obrigado, do Corinthians, dos outros times também, tá bom? Opa, muito obrigado. E fica à vontade aí. É o seguinte, aliás, falando em Corinthians, mano, tem torcida, estamos abrindo a torcida camarote único do Estádio 97 para os corintianos, hein? Meus amigos, Corinthians e Santos, sabadão na Arena do Corinthians, o jogo vai ser 19 horas. Camarote, só que o cara tem que entrar... Viu, Angel? Tem que entrar no ar aqui. E ele, por livre e espontânea vontade, é que tem que falar. Sim. Eu quero ir na torcida Estádio 97. Se falar chupa porco, ele perde na hora. Perde nada. Porque eu tô aqui na mesa e eu que mando. Eu sou ditador, meu. É isso, Domingo. Você não falou que é imparcial? Então tudo bem. Não, mas nesse aspecto, não. E quero dizer o seguinte, então se você responder, você tem que falar, por livre e espontânea vontade, eu quero ir na torcida Estádio 97, você garante sua vaga, viu, Regina? A vaga, aliás, vaga única, hein? Eu preciso levar meu filho, não pode levar. Não dá. A vaga é tua, é única, uma vaga por pessoa é proibida de levar. Se você levar, vai correr o risco de perder o filho, porque ele vai ter que ficar lá do outro lado. Outra coisa importante a ser dita é que todo mundo que entra no ar dizendo assim, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Ligando dizendo assim, ó, todo dia de clássico no McDonald's, ganha aquele par de vouchers da Mac Oferta do McDonald's. Tá bom? E lembrando que todo mundo concorre também a camiseta do Estádio 97. Tá bom? Sim, tá bom. E só lembrando, registrando que Wagner Ribeiro foi condenado a 5 anos de prisão. Caramba! Ó, caramba, ele. Mas vai recorrer em liberdade, porque, né, sabe? Bom corpo, né? Bom porque. Aqui também nunca pegou uma condenação. Tem ficha limpa. Mas peraí, mas ele é corintiano, ele tem razão. Ele tem que falar pelos corintianos. São muito fresquinhos. O fato se deve, pra variar com essas pessoas, aquele lance do. Sabe, esse ano eu não vou declarar imposto, sabe? Tributário, esse ano, outro ano. Tá muito fresquinho. Aí o Leão, foi o Leão. Aí o Leão chega lá e... Opa! É a única coisa que funciona ainda, né? Não pagou. Então. E tem a Mac Ligação hoje também, Domingo. Mac Ligação. A qualquer hora, a qualquer momento, pode entrar a Mac Ligação, onde você vai responder uma pergunta do Mano. O Mano faz a pergunta. Sim. Se você responder certinho a pergunta, o que acontece, RG? Ah, adivinha? O cara vai se deliciar. O que ele ganha? Ele vai se deliciar com aquele tremendo sanduba que deixa a gente. Não, só isso. Não é isso, ele. Se ele acertar na Mac Ligação, ele ganha a estadia do resort do Estádio 97. É. Ele vai estar ao lado do nosso amigo Marcílio, que está aqui de Estranho Ninho. Vai estar ao lado de toda a turma do Estádio 97. Boa. Estará ao lado também, que eu gostaria de uma salva de palmas, que nós estamos recebendo uma visita bem bacana aqui. Sim. Do Boa Ventura Júnior e o Bruno Silva, da agência DPZT. RG. DPZ, né? DPZ. A DPZ. Aquele tem cara super-homem. E o Boa Ventura vai estar lá no resort, rapaz. Vai estar lá? Vai estar no resort. Então vai ser uma Boa Ventura. Vai. Sensacional. Você vê, ele mata no peito e toca de primeira. Então vai ser uma Boa Ventura. É verdade. Vai ser uma bela aventura, né? Tá úmido com a gente. Fica na sua aí, Cláudio. Obrigado aí a visita de vocês, tá bom? Fiquem à vontade. Vamos começar com os ouvintes, mas antes tem recado aqui. O Sombra tem um recado importante para falar da HDI. Fala de HDI, Sombra. É isso aí, agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza, seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, meu amigo, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros, é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Oi. Gente, futebol é aqui no Estádio 97. Oh, ele correu aqui, ouve nós também. Olha. Agora, a Mac Ligação do dia. Caraca, já. Lélio, Mac Ligação do dia, mano. Aí sim, Domênico Gato, aí sim. 32847097, o ouvinte vai ter a oportunidade de responder a pergunta e tentar se garantir no resort. Alô? Alô? Quem fala? Rafael. Ô, Rafael, tudo bom? Tudo bem, ô Domênico, como é a primeira vez que eu tô falando com você? Pô, primeira vez e tem a chance de ouro, hein? Ei, rapaz, que coisa. Esse tá Rafael largo, seu não tem PH, não, né? Porque tem uns Rafael que tem, né? O seu não, né? Não, meu Rafael é normal. O último Rafael com PH, acho que era 1922. Era na época que escrevia farmácia também com PH, né, mano? Não tem, hoje tem. Não, ainda. Tem nada. Os pais colocam. Tem nada. Tem Sofia com PH. Olha, eu conheci até hoje. Rafael com PH, tem 30 anos. Quantos? Três. Então foram três Rafaéis. Mas que se dane isso. É Rafael. Rafael. Eu só fiz uma adenda. Rafael. Rafael é a água, não é a água, não tem PH. É verdade. É água. Água. Salvou, mano. Mano, salvou. É, o PH. Mano, salvou, hora. Rafael do quem? Rafael Paes Amado de Castro. Paes. Em quantos anos? Tenho 30 anos. 3.0, RG. Ah, mas quem gosta de conjugar esse verbo aí é o Alê, né? Por quê? Eu amaro, tu amaras, ele amara. Ah! O Alê é uma bota 10! Ô, Domingo, eu tô sentindo que o ouvinte tá tenso, hein? O ouvinte tá tenso? Você tá tenso, Rafael? Eu tô tremendo aqui, cara. Calma, respira. Se tremer, vai derrubar o sanduba. Então, vamos lá, rapidinho, qual que é o seu bairro aí? Eu moro na Vila Mascote. Seguinte, Rafael. Diga. Está nas mãos do Mano. O Mano vai fazer uma pergunta pra você referente ao McDonald's. Fácil, você acertar, hein, mano? Faz você fácil. Vai... Ó, tem 10 segundos pra responder, hein, Mano? Sim. Tá? Vai lá. Ô, meu amigo. Ó, respira fundo, faz assim, ó. Mano, igual a Hortência. Mais nervoso. Ó, imagina agora aí, ó. A Hortência na tua frente, naquela hora que ela ia arremessar a bola no cinto. Faz assim, ó. Você tá sabendo o que tá acontecendo, né, amigo? Ah, ele fez, ó. Como é que é a respiradinha? Vamos ver. Garoto! Olha que respirada, hein? Mas, ô, amigão, você sabe o que tá rolando, né? Você tá participando da Mac Ligação. Eu vou te fazer uma pergunta aqui a respeito da Mac Oferta. Eu vou selecionar um dia da semana e vou te perguntar. Se você acertar, você ganha. Não é que você concorre, não. Você ganha. Ganha. A estadia no resort do Estádio 97, de 9 a 11 de junho, lá no Bourbon Spa Resort, lá em Atibaia. Oh. Legal? Oba! Vai desfrutar um final, beleza, de semana conosco. Ei. Tá pronto, Rafael? Pode falar. Então, ó, não, você perguntou, você tá pronto? Você tem que responder com convicção, fala, tô pronto. Eu tô pronto. É igual quando o cara tá no caminhão do BOP lá e fala, tá pronto pra subir o morro? Você vai falar, vai, vamos lá. Vamos embora. O cara vai ficar meio tremendo, né, mano? Empolgação, velho. Vamos ver se é malaco mesmo, vamos ver se o cara tá esperto. Atenção, amigão. Qual é a Mac oferta de... Homenagem a hoje. Quarta-feira. Quarta-feira, Rafael. Cheddar McMelt. Não, Big Mac. Pera. Olha, só um minuto. Ele mandou logo de cara Cheddar McMelt e na segunda, Big Mac. E aí? A auditoria. Tá dentro do tempo? Não, pera, não. Mas não é assim. Ele tem que responder a primeira pergunta que ele faz. Agora, com a sua vida, eu não sei de nada. Eu só tô falando aquilo que ele falou. Pode. Mandou um cheddar McMelt e mandou Big Mac. Submete ao tribunal. E aí? Tribunal de Justiça. Vai pro tribunal. É voto. Tribunal de Justiça. É estranho no ninho. Se ouviu ele falando, né? Ouvi. A resposta certa é uma dessas duas. Não, vamos falar, velho. A verdade é que a resposta certa é o Big Mac. É o Big Mac, sim. Big Mac. Era o Big Mas Mac. Ele falou como segunda opção, ou você falou rapidinho. Você acha? Só um minuto, se você é réu agora. Você não pode quieto aí, rapaz. Não se manifeste. O senhor é réu agora nesse momento. Que time que ele torce, Dodô? Temos que ser o mais justo, imparciais ético possível. Que advogado possível. É esse que vocês arrumaram aqui? Advogado Fluminense. Não, tá louco. Tentando colher todas as provas aqui pra gente fazer um veredito. Mas ele é advogado de defesa, só. Vamos lá, e aí, o que você acha? Dodô, valeu. Falou, Big Mac, valeu. Falou? Falou. Senhora Ale. Pra mim, valeu. Valeu. Mota. Não, valeu. 2-1. Dois votos que valeu, um voto que não valeu. Vieira. Todo homem tem direito a uma segunda chance. Pra mim valeu. 3-1. Três votos valeu, um voto não valeu. RG. Dentro do tempo valeu. 4-1. Quatro votos que valeu. Pode empatar agora, hein? Um voto que não valeu. Mano. Olha, Domênico, eu gostaria muito de presentear o ouvinte, cara, mas eu acho que a gente tem que ser justo. É a primeira resposta. Coração peludo. Ele tem 10 segundos pra responder e vale maldade, a primeira resposta. Mano. Não, não é maldade. Coração peludo, mano. Não, eu gostaria muito de ajudar o ouvinte, cara. Porque é uma injustiça com os outros ouvintes, aí você tá achando? Sim, porque é igual... Ô, Domênico, por exemplo, você tá no Enem. Como é que ele é corintiano? Você rabiscou a opção já lá, foi. Você fala, puta, não é isso, 2 + 2 = 4 + 5. Opa, tinha rabiscar. Rasurou o bagulho e perdeu. Foi dentro do tempo, rasurou, mano. Perdeu. Mas ele... entregar a prova. Não, mas não falamos que... Todo homem... Mas não, pera só um minuto. Quem nunca errou uma vez, Dodô? Pera só um pouquinho. Nós não falamos aqui que pode sair atirando pra tudo quanto ela. Senão o cara fala os lanches. Em 10 segundos, eu falo às 7 do dia da semana. Pois tudo bem. Eu vou acertar, não tudo vou? Tudo bem. Só tem um detalhe. Ou não. Tudo bem. Foi submetido ao tribunal. O tribunal, ele é pleno. Ele é isento. E ele é soberano. Mas é 4 votos e tem então, um não. Tá bom. Não, dois, não. Sim ou não? Voto no não. Infelizmente, eu voto no não. Não. 4-2, então acho que ele ganhou. Não, teve você e o Bar. Se eu votar... Passa até o Bar. E aí depois o que acontece? Aí a Mari vai dar o voto Minerva. Aí ela dá o voto de Minerva. Eu vou deixar a coisa mais feia coisa aqui. Vai. Não pro Rafael. 4-3. Agora é você, Bar. na ideologia do Mano, né, que falou do vestibular, o cara escreveu a lápis, cara, sabe aquele negócio? Ele foi nossa, rápido, ele errou e já quatro, soltou a outra. 4-4 É a Mari, velho. E agora? É a Mari. Mari, vem você cá, Mari, vem cá, Mari. Vem aqui, vai, você, Mari, por favor. O que, que você achou, Mari? Você viu, Mari? Você ouviu, né? E aí? Aí eu ouvi, é não. Não? Não. É, Rafael. Não, você dançou, velho. Dançou. Tribunal é soberano. Ó, oh, desculpa, viu, que pena, irmão, Rafael. É com muito pesar, cara. Eu lamento mesmo. Mas é até uma questão de justiça para com os outros ouvintes também, não, porque senão o pessoal tudo vai... Tudo bem, eu compreendo. Que time que ele torce? Que time você torce, seu Rafael? Que time você torce? Ô, Domênico, é campeão, pô. É do campeão. Mudei o voto! Graças a Deus! Que coisa boa! Mudei! Graças a Deus, tá fora! Você agiu bem, né, mano? Eu mudei o meu também, é não agora! Corintiano! Pelo amor de Deus, pô! Palmeirense, né? Então, deixa ele aqui em São Paulo. Vamos pra próxima, né? Então tá bom. Obrigado, Rafael, um abraço! Abraço! Valeu! Valeu, irmão, obrigado, viu, cara? Mais um, pena, que pena. Uma pena, uma pena mesmo. Não pode. Mais um? Pode comer milho, né, mano? Na hora é na hora, né, velho? Na hora, sim, na hora. Resposta que vale, né? Mas só tem que ser questão de justiça. Deixa eu dar um recado aqui importante, não é verdade? É, Estela Barros. Deixa eu falar de Estela Barros e a gente vai pra outra marca ligação. Peraí. Sim, sim. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. A Estela Barros tem mais de 40 anos em Copas do Mundo, meu amigo. Várias opções de roteiros já separados por fases. Se você, por exemplo, quer ir assistir só a primeira fase, não tem problema, a Estela Barros tem essa opção. Aí você fala assim, não, mas eu quero assistir só das quartas de final, semifinal e final em diante. A Estela Barros também tem essa opção pra você. Ah, já sei, você quer assistir a Copa inteira, né? Então fale com a Estela Barros. Todos os roteiros incluem logística, traslado para todos os jogos do Brasil, independente da cidade onde vai acontecer, tá bom? Guias brasileiros, guias russo falando português, hospedagem nas duas principais cidades, sede, Moscou e São Petersburgo. Olha, inclusive, o melhor de tudo é isso aqui. Isso que eu vou falar agora é o melhor de tudo. Você pode parcelar. Parcelar em até 11 vezes. Quanto? 11 vezes e mais, RG. Fechando até o final de junho. Ó, estamos entrando em junho, tá? Amanhã já entra junho. Amanhã já é junho. Se você fechar até o final de junho... Sim. A Estela Barros te dá 5% de desconto. Caraca, 5% para você. Então, olha, mais informações, você pode acessar o site, que é o www.estelabarros.com.br. Lembra que Barros é dois R's, hein? www.estelabarros.com.br. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo, tá bom? Vamos lá, Mac Ligação? Mac Ligação! Agora, a Mac Ligação do dia. Se não der agora... Aí eu não sei, a gente vai fazer depois. Fica pra mim, deve ficar pra mim. Depois, tá bom? Mas vamos agora lá? O cara não vai dar mole, não. Cara. Tá aqui já, vai. Esse aqui que tá aqui? Já tá aí. Alô? Já. Alô? Quem fala? E aí, Dodô, é o Renato. Ô, Renato, tudo bom? Renato. Beleza, e você? Beleza. Renato do quê? Renato Araújo Nascimento. E quantos anos, Renatão? 3.7, Dodô. RG número 2, 3.7 que tem. Sempre melhor, né? Como assim sempre melhor? É mais legal. Ah. Imagina se fosse morrimento. Morrimento! Por favor. É nóis, puxador. Sensacional. E o bairro que mora, qual é? Eu moro em São Miguel Paulista, Dodô. Tá bom, não vou perguntar o teu time, porque senão você viu que os votos podem, né? Você pode precisar. Se for pro tribunal, melhor ser sem time, né? Você ouviu o último ouvinte que participou, o Rafael, ele dançou, hein? Ouvi sim. Olha, você tem 10 segundos, mas é a primeira resposta que vale aqui, deixa, tá bom? Comigo. Então você pode pensar, usa esse tempo, pensa em mim e fala, epa! Acabou. Tá comigo, Dudu. Beleza? Você está na mão do Mano agora. Vamos lá, Mano. Manda aí, Mano. Vamos lá. Então você está sabendo, né, Mano? Você está participando aqui da Mac Ligação. Vou te fazer uma pergunta a respeito aqui de um dos clássicos do dia. Certo. Certo? Uma Mac oferta aqui. Se você acertar, não é que você concorre, não. Você ganha a estadia conosco, não nesse final de semana, no próximo, dia 9, 10 e 11 de junho, lá no Bourbon Spa Resort, tá bom? Beleza. Então o negócio é o seguinte, cara. A minha pergunta é com relação ao clássico do dia. Todo dia um clássico diferente no McDonald's por apenas R$8. Legal, né, mano? Bacana, né? Show. E a minha pergunta, amigão, qual é a Mac oferta de domingo? Crispy Bacon, mano. Pera lá, deixa eu ver. Vai tocar o reloginho. Cara, já falou. Já falou. Já tá mudar. Registrou. Tá computando aqui. Nossos jurados estão vendo aqui. Levantaram a bandeira branca, Domênico Gato. Não invadiu a linha. Não invadiu a linha. Vamos ver agora se a resposta dele tá correta, Domênico Gato. E aí? Atenção, jurados, é isso mesmo? Desce o Pitinini, tá aqui o jurado, ó. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, silêncio! Qual foi sua resposta mesmo, amigão? Crispy Bacon, mano. Acertou! Boa! Boa, garoto, boa! Você vai estar no resort do Estádio 97, tá bom, meu velho? Valeu, puta. Olha só que legal, hein? Vai jogar Society. Ô, eu queria só falar uma coisa rapidinho. Ô, Ale. Oba. Chupa, Romero é monstro. Ai. Chupa antes. É. Chupa antes. Corinthians, Renato. Não. Corinthians. Ih, rapaz, que pena, perdeu a vaga, hein? Acabou, hein, mano? A cota já foi. Já foi. Foi uma troca boa, né, mano? É nóis, pô. Bagulho é sério. Chamar de Renato Gazú aí, viu? Aí, Renato Gazú, mano. Ô, Renato. Diga aí. E com relação ao Coringão aí no Campeonato Brasileiro, mano, qual que é a sua projeção aí? Você acha que o Corinthians consegue chegar longe? Você acha que o Corinthians vai, no máximo, pegar uma vaga pra Libertadores? Ou nem isso? Não, mano, ó, eu vou ser bem humilde, cara. É, como disse o ouvinte anterior, vocês estavam falando aí, se a gente não perder nenhuma peça, nada, é campeão, com 10 pontos no mínimo, cara, de diferença do segundo colocado. Sim. E o Romero ainda vai ser, meu, vice-artilheiro, não vou colocar artilheiro, vai ser muita... É. Muita ele vai coisa, ser o vice. Vice-artilheiro do campeonato. Ele vai ficar atrás de todos os outros, só. O Romero é monstro, velho. Apesar da Lê pegar no pé do cara, o Romero, se ele fosse brasileiro, ia estar brigando ali com o Neymar, Douglas Costa, não, enfim. Mãe, ô juiz. Vale a pena naturalizar ele, mano? Vale. Ah, já jogou pela seleção paraguaia, não pode mais, né, mano? É, vale, isso é uma coisa que vale. Amigo, abaixa o volume do teu rádio, porque tá dando eco. Não, não tô escutando rádio, não. Ué, tá dando eco? Não, só se for no meu fone de e ouvido. E o Romero tem recebido várias propostas, viu? É bom a gente falar isso aí. São várias faculdades de medicina que querem o corpo dele para estudo. Isso é importante a gente lembrar. Por isso que o mano sempre chama o Romero aqui de jogador Odebrecht, né? Como é que é jogador? Jogador Odebrecht? O quê? Odebrecht. Que é jogador Odebrecht? Rouba bem, mas depois entrega. Ah. Mas entrega tudo ou não? Quem falou do Romero foi o mano, hein? Não adianta me xingar. Se a gente pegar um dos melhores times hoje aí, que tá na final, inclusive, da Champions League, o Juventus. Já começa parando. Que blasfêmia. Você monta aquela linha, Domênico Gato, aquela linha ofensiva da Juve. Você tem ali Mandzukic, Dybala, Quadrado e na frente lá o Higuaín, o centroavante. Dybala é o jogador preferido do... Se você parar pra analisar, o Romero, no lugar do Mandzukic, ele joga fácil. Meu Deus. Mandzukic é jogador pesado. É verdade. Mas é verdade. Ele fala sem dó, né? Não, e é verdade. Ele não tem a mínima timidez. É vergonha, não tem vergonha. Não, tá nem vermelho, hein, mano? Aquela linha à frente dos dois volantes da Juventus ali, que você tá pega louco. Ali, ó. Mandzukic, o Dybala e o Quadrado. O Romero na esquerda aberta ali no lugar do Mandzukic, velho, joga fácil, Paquito. Pede desculpa. Joga fácil, Ale? Olha, eu queria que o senhor Maurício Borges respondesse uma pergunta. Imagina lá o Romero fazer o advogado que está aqui. Você pegou já como advogado, hein? Peguei meu advogado. Sim, você tá mal, hein, Ale? Você pegou isso aí, você vai dançar. Mas ele é corintiano igual a do Romero, sim, mas ele tem que fazer o juramento. Vai dançar. Em que time dos grandes do futebol brasileiro... Em que qual deles? O Romero é titular, tirando o Corinthians. São Paulo. Não. No lugar de quem? No Prato? Não dá. Não, pode fazer a linha de três com ele. Você tá brincando, né? Linha de três com ele. Sim. Marcílio, olha, mano. Você tá rindo. Não, é sério, mano. Você foi no podia, né, Dodão. Não. Até no Palmeiras, ó. Borja, põe o Borja, Romero. Não dá. Até o Mano foi pra debaixo da bancada agora, velho. Romero jogaria no time que não fosse no Corinthians. Jogaria também no Inter, lá na Série B, lá e jogaria. Desculpa. O Inter. O Romero, ele pode jogar, por exemplo, no Palmeiras no lugar do Dudu? Quem? Pode. Só se não tiver a menor opção, foi vendido. Você tá louco que pode. O Romero é melhor que o Keno. Ele não pode. O Romero hoje é melhor que o Roger Guedes. É melhor que o Keno. Acho que é. Ele gosta. Ele gosta. Não é possível, velho. Bicho adora. Mano, o cara não consegue matar a bola no peito, nossa, velho. Você tá de brincadeira. Você tá louco. Engano seu. Novamente, isso mostra. Novamente, isso mostra. Tem um vídeo que passou em qualquer lugar, né? Mas você só viu o que te interessou. Por exemplo, eu acho que o ideal é você ver a matéria inteira e ver que o Romero, ele domina uma bolinha de tênis à la Maradona também. Aonde? E isso não foi exposto na mesma matéria. Não tem nada disso. Tem, óbvio que tem. É que você não viu a matéria. Veja. O Romero, ele domina aquela bola errada por causa da lapela que bateu no peito dele ali. Ah, entendi. E acabou o jogador. Bateu lapela. Vai estar no uniforme do Corinthians. Mas se você pegar a matéria no contexto geral, ele mata uma bola no peito com uma bolinha de tênis também. Então vai jogar tênis. Não vai jogar tênis. Isso. Se ele matou, vai jogar tênis. Frescobol. Vai jogar frescobol. É o frescobol. Isso pode ser, mano. Só joga no Corinthians. Eu tenho uma mistura de raiva e nojo de vocês. Nossa. Você não falou de coração? Não. Eu vou te dar a chance de pedir perdão. Não, não falou de coração. Ô, amigão. Diga aí, mano. E com relação ao nosso apóstolo, Fábio Carilli, um discípulo do Tite. Ah, é verdade, velho. Tá demais hoje, velho. Não, ele é monstro também. Embaçado, né, velho? E muita coisa que tá acontecendo no Corinthians, ele é responsável. Não adianta falar que são as peças, porque as peças são muito razoáveis, as peças que a gente tem. Mas o Fábio Carilli é que nem você fala, os jogadores, eles correm por ele, entendeu? Eles fazem jus ao Carilli mesmo, assim. E ele tem o maior respeito dos jogadores, né? Porra, então, cara, ele é super responsável pelo Corinthians ter sido campeão paulista e tá nessa posição do Brasileirão hoje. Eu não sei se é um pouco de exagero meu, mas eu acho que o Carilli é uma mistura de três personalidades muito boas. Não é exagero, não. Você é ponderado. Ele tem o conhecimento do Mourinho, a humildade do Ranieri e a personalidade do Guardiola. Você tá comendo, mano? Ele comeu hoje, LG. Comeu banana. Não é o que comeu, é o que bebeu. Meu Deus do céu. Ele parou com a banana, mas agora... Tem remédio aqui, mano. O Vieira mostrou. Como é que... A composição dele, que é que tem aí que ele tá jogando pra dentro aí? Ele tá tomando Turquestone. Meu Deus do céu. Turquestone, que Turquestone. Mas, ô, amigão, então manda aí, velho. Placar Corinthians e Santos aí, sabadão na Arena, às 19 horas. Ah, 3x0 Timão, fácil. Nossa, oh, quanto? 3x0 RG. 3x0 fora o Bahia, mano. Aí você acordou, né? Ó, 3x0 fora os ameaços, hein? Com certeza, pô, fácil. Uhum. Vamos que vamos, irmão. Quer mandar um abraço pra alguém? Pô, mano, deixa eu mandar um abraço pra uma galerinha aí, cara. Manda aí. Do futebol sagrado aqui, do... Pô, tô nervoso aqui. Não, fica de boa, mano. Pessoal do Clube dos Operários, do futebol sagrado, que a gente joga lá de sabadão de manhã. O RG já foi lá um tempão atrás. Você joga com o Tibi lá, o pessoal, a galera toda? Eu jogava com o Bentinho, lembra o Bentinho? Sim, Bentinho. O Bentinho já não vai lá jogar com a gente mais, mas ele mandou um abraço aqui, tô mandando um abraço pra ele também, falou um abraço pra você. É que o Bentinho vai cada vez mais redondinho, né? É, exatamente. Ele tá mais magro agora, né, o Bentinho, mas tá de boa. Ele só não vai jogar com a gente, mas ele tá tranquilo. Manda um abração pra ele aí. Mano, mando sim. Aí a galera do Futebol Sagrado aqui, mandar um chupa pro Febarba, pro Brits, pro Bruno, pro Fabex, todo mundo aí, geral. Olha aquilo. Boa. Tomando chapéu pra lá, chapéu pra cá, você tá de brincadeira. Meu Deus do céu. Nossa, tá mostrando aqui, deitando o primeiro, o cara tá deitando no lugar. Olha ali, velho. Olha a chapeleta linda dele. Olha. Calma, produção. Atlético de Goiás. Não, olha como ele cai agora. Nossa. Que ele deu, meu Deus do céu. Calma, produção. Calma. Olha o cara, velho. Tomou na ilha e na moto. Semilindo. Nossa. Mais grosso que a perna da Graciane Barbosa. Falou, Renato. E beleza, Dudu. E aí eu vou falar com o Bafora do Ari, então? Isso, sim. Faz com ele, tá bom? Vai. Galera, valeu, verdade, muito obrigado. Valeu. Eu tô merchando também. Fala aí, Merchan. Mano, é só Bozano, me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, acertou, levou um kit top do desodorante Xtreme. E todo dia de clássico no McDonald's. Boa, também ganhou um par de vouchers da Mac oferta do dia, tá legal? Pô, oh, com certeza. Valeu, mano. Muito obrigado aí. Viu? Vocês são pagáveis. Valeu, mano. Fera. Aí sim. Tchau, Renato. O Zé tá ouvindo. Abração. Legal. Boa. Ele só esqueceu de uma coisa, né? Mas do já que, foi. Do que? Já foi. Desligou. Não falou, né? Tem torcida estádio, ele podia ter ido. Ah, ia ganhar duas coisas. É que ele ficou tão empolgado, mano, né, velho? Não falou nada. Ele não falou. Esqueceu. Ele ficou tão empolgado. Mas, mano, como a gente fez a ligação, né? Ligação. Fala de McDonald's, explica de novo o McDonald's, como é que tá funcionando a coisa aí, mano. Manda aí. Se liga só, galera. O McDonald's e a Energia 97 vão mandar 5 ouvintes com direito a acompanhante, sabe pra onde? pro resort do Estádio 97, no Bourbon Spa Resort, em Atibaia. Se você quiser ganhar, é bom ficar ligado. Ou melhor, ligando aqui. A qualquer momento pode pintar a Mac Ligação do Dia aqui no Estádio 97. E o ouvinte que entrar no ar e responder corretamente qual o clássico do dia McDonald's vai ganhar um final de semana no resort do Estádio 97, que acontecerá, Domênico Gato, de 9 a 11 de junho, com direito a acompanhante. Olha só que boiada, hein? O melhor de tudo, galera, não é sorteio, não. Acertou, ganha na hora. E, ó, será uma ligação por dia até a próxima sexta-feira, dia 2 de junho. Serão 5 dias com a Mac Ligação e 5 ouvintes premiados. 5 ouvintes contemplados, Domênico Gato. Boa, mano. Então é isso aí. A Mac Ligação McDonald's pode acontecer a qualquer momento. Tem que ficar ligado no Estádio 97, hein, galera? Boa, mano. Seu Estádio 97, equipe da Energia 97, em nome de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome aqui, deixa eu ver de... Ah, em nome de Extra também, né? Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra é Gol. E o recado agora de Ezeg. Olha, eu queria um minuto da sua atenção. Você que está em processo de formação, está aí terminando o segundo grau, ou falar até com você que é pai e está preocupado com o futuro do seu filho. Hoje, existem muitas opções de faculdades, mas como escolher a opção certa? Uma dica é você conhecer muito bem os diferenciais entre as faculdades e o desempenho delas nas avaliações do MEC. Isso mesmo, tem que ver lá as avaliações do MEC. A ESEG, isso, Escola Superior de Engenharia e Gestão, que tem a força do ensino do Grupo Etapa, a ESEG obteve a maior nota do Brasil em administração e a maior nota em engenharia de produção entre todas as faculdades particulares e estaduais, segundo a avaliação do MEC. Se liga, cara, porque na ESEG as salas são formadas por turmas menores, turmas pequenas. Todo o corpo docente já atua no mercado de trabalho e você tem possibilidade de realizar projetos de iniciação científica já nos primeiros semestres. Na ESEG, o professor conhece você pelo nome, você tira as dúvidas diretamente com ele. E agora, ó, segundo semestre chegando, a ESEG está com condições únicas, únicas mesmo, para os cursos de administração, engenharia de produção, ciências contábeis, engenharia civil e engenharia de computação. Faça hoje mesmo sua inscrição. É ESEG.edu.br. Acessa lá, ESEG.edu.br. ESEG é com S. Ou então você utilize a sua nota do Enem, tá bom? ESEG, formando o melhor em você. Boa, Sombra. Boa, isso aí. Isso aí, Estádio 97, Pela Energia 97. Deixa eu falar agora do resort do Estádio 97. Né? A gente falou muito aqui, mas as atrações ainda deixamos de dizer aqui, que é o seguinte. Dias 9, 10 e 11 de junho, mais conhecido como no próximo final de semana. Sim. Né? Final de semana, já no próximo, chegou. Já, velho. Chegou a hora, hein? No Nossa. Bourbon Resort Spa em Atibaia, final de semana completo, ao lado da turma do Estádio 97. Um dos melhores resorts do Brasil, com todo tipo de entretenimento que o ouvinte do Estádio 97 gosta. Por exemplo, temos lá, teremos o Campeonato de Futebol Society. Society. Futebol Society. Marcílio vai jogar. Opa, Marcílio vai jogar? Mesmo time, Ale. Você joga de quem? Centroavante. Centroavante? Estilo Lewandowski. A gente fez camisa pra esse tamanho aí. Né? É isso, mato no peito e... Um homem sem barriga é um homem sem história. Não tem barriga aqui, rapaz. Não. Atleta de alto nível, igual você. Você tá magrinho, Cazuza? É, mas eu sou magro mesmo. O que mais, Dodô? Teremos campeonato de futebol de botão, teremos, por exemplo, com o pessoal do Botões, né? Teremos lá um futebol no videogame, mas olha, não adianta aquela molecada chega lá, videogame. Quero jogar com o mano. Não é assim que funciona. Tem telejogo? Não, sabe o que acontece? Nós temos lá... Não, telejogo não temos. Ô, Ale, mas você... Alguém tira o pó do Ale, pelo amor de Deus. E olha aqui, ó. O mano é o Pelé do videogame. Então, assim, não é assim. Obrigado. Você não vai jogar com o mano a hora que você não, bem mas, entender. Não, mas eu reconheceria meu neto, então... Que isso? Mas olha só, teremos lá os olheiros, viu, Ale? Oba! É, o Mota fica de olho lá. Ah, ele olha mesmo. Ele olha. Principalmente no vestiário. Olheiros, né, Vieira? É. E esses olheiros vão falar assim, aquele rapazinho tá lá, acho que aquele lá, aquele pode ser que consiga de repente, perder de 1-0 do Mano, porque ganhar ninguém ganha, viu, Ale? O Mano, esse negócio é fera, viu? Futebol de videogame. Muito obrigado, Domênico Gato. Teremos os jogos da Cassineira, mano. Teremos o Autorama da Slot Car Brasil, que é bem legal, com narração, é bem legal, né? É bacana pra caramba. Teremos também a galera do Estádio 97. Todo mundo que tá aqui vai estar ao vivo na sexta-feira, já fazendo o Estádio 97. Boa. Pessoal fazendo lá, né, o check-in, e a gente já tá fazendo o Estádio 97. Teremos também, que mais legal, vou fazer lá a festinha lá, o bailinho, vai ter lá, que é vai bem ter legal. O bailinho. Bailinho, aí, teremos bailinho. Vai resenha. E a resenha? Teremos a resenha é uma coisa espetacular, porque aí resenha da sexta-feira, ela é feita ali, naquele banco ali. Sabe aquele banco que tem na frente do Bourbon, na recepção lá fora? Banco que é onde saem, inclusive, os trenzinhos lá, não é lá, RG? Onde tudo começou. Foi lá que começou a resenha. A resenha é feita na sexta-feira à noite lá. Opa. Sábado já é feito ali perto da onde é a boate. É um bailinho ali. Lá embaixo. E vai rolar um conjunto nosso lá. Estreia do nosso conjunto. Vai mesmo? Os encontros do ritmo. Não pode ser. Vai, dos encontros do Rio. Você vai participar pela primeira vez da resenha, hein, Ale? E eu tô ansioso pro bailinho, viu? Bailinho vai ser legal. Ah, olhou bacana. Pra mim e sorriu o Paulo Bombril. É? Você vai levar a dona encrenca, Ale? Ah, ela vai, já tá. Então cuidado. Teremos o bingo do Estádio 97, que é realmente, já virou, sei lá, uma tradição, né, no resort. O Mota sai na primeira bingada. O prêmio maior, teremos um prêmio maior. Porque sempre temos um prêmio maior do dia, né? Sim. Sabe qual vai ser o prêmio, RG? Qual? Sabe qual vai ser, Ale? Qual? Sei que é bom. O maior prêmio do bingo, nós vamos descolar uma cabine no navio do Energia na Véia, temporada 2018. De 16 a 19 de março de 2018, navio que, nervoso, hein, que vai ter Blitz, vai ter Jota Quest, vai ter os DJs. Uma, o cara vai ganhar lá no Rio. Jota Quest? Mexe, ô, Dodô, mexe esse saco aí. Eu mexo. A pedra, não é? O Dodô faz assim. Olha a bolinha. Valeu. Teremos também uma novidade, né? O futebol de rua com a equipe A Rua Agradece. Vai ser muito legal. O Ale vai jogar também. E olha, pagamentos em até 6 vezes nos cheques ou cartões Visa e Mastercard. Então, se fosse você, eu ligava agora lá na Lotus Travel para reservar a minha cabine. A minha cabine, olha, eu tô com a cabine agora da nave. Eu reservaria agora mesmo o quarto lá do Bourbon. Falei, cabine tem sido navio. Lotus Travel, o telefone é 28964665. 28964665, ligue já. Ou, de repente, você pode mandar um e-mail também, se quer tirar alguma informação. Sim. Você manda um e-mail, os caras te respondem. viagens@lotustravel.com.br, tá bom? Lembrando que o resort do Estádio 97, na sua nona edição, tem o apoio de edubotões.com.br, de Futeliga. Precisa marcar amistosos? Os melhores times estão em futeliga.com.br. Acessou, jogou. E também Slot Car Brasil, ligue 37714821. E também Madrugão Suplementos, né, Manu? É, Domênico Gato, é isso aí, ó. Para você que precisa de um auxílio para aumentar sua massa muscular ou emagrecer, acesse agora mesmo madrugãosuplementos.com.br. Lá você encontra milhares de produtos e kits recomendados por nutricionistas, tá legal? E o melhor de tudo, galera, a entrega é grátis nas compras acima de R$ 149. Boa, mano! Estádio 97. Bem, agora vamos então, senhores, ao momento sem parar, que sabe aquele momento com os 3 ouvintes na sequência, não é verdade? Momento sem parar, aquele jeito novo de comprar, pegue no display, pague no caixa e ative onde quer que esteja sem parar. Legal sua vida... isso aí. Ah, sua vida no seu tempo, né, RG? Pô, vamos legal, lá, véio. Primeira ligação de hoje. Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Boa essa música, né? Boa. Acho que é legal a música. Bem. Alô? Alô? Quem fala? Eduardo. Oi, Eduardo, tudo bom? Tudo bem? Eduardo do quê? Fala, Dodô, consegui baralho. Consegui baralho, hein? Truco. E aí, Edu? Eduardo do quê? Eduardo Melo de Oliveira. Que novo? Porque não, já primeira ligou? Vez, primeira você, vez. Eu quero ir na torcida Estádio 97. Mas antes, só Eduardo Melo? Eduardo Melo de Oliveira. Sabe, 3 vezes sem juros, né? E você, quantos anos? Eu tenho 33. Ah, eu não vou falar que é a idade de Cristo, viu, Rio? Nem eu que é a idade do médico, velho. Mas olha, já é 3.3, hein? Hoje. É só você olhar aqui pro lado. Lado? Que lado? Mota se fixando no Ale e dizendo: ah, eu me melo. Sensacional! Aí não! Mota! É, Ale! Sai que é tua. Se vira aí, Ale. É isso. Oi, Ale, eu quero mandar... É um trocadilho. Ô, Ale, é com medo de atrapalhar. Mandar um beijo pra Adriana, Adriana, pro Vanderlei, pro Arthur e pro Yuri, que... Maguila. Não, que eles já utilizaram aí a nova fragrância oral aí do Ale, né, Ale? Como assim, velho? É, como é que fala? O gelo bioral, o gelo bioral do Alê. Eu, hein? E falaram que é genial, hein? Aê, garoto, esse é o bonde aí que você falou. É o veneno. É, o bonde Adriana, Vanderlei, Arthur e Yuri. É o bonde dos fracos de feição. Mandaram pra cima, velho. Eles tomaram o veneno do Alê. Gostaram, gostaram. Não gostei do RG, não, viu? Não? Ah, foi legal, Alê. Tô te entendendo, viu, R? Ah, vocês que se... apaixonado, eu preocupo. Ué. Ah, mas assume, né? É, ué. Ô, meu tá velho, de qual que é o bairro? Eu moro na Vila Carmosina. Carmosina aí, velho. É. Cadê o Dom? Cadê o Dom? Carmosina aí. Tá no trânsito. É. O Eduardo. Ele, bom, ele falou, né, mano? Ele é corintiano, já vai na torcida lá, mano. Opa, isso aí, amigão. Coringão, hein, cara? Contra tudo e contra todos. Ei. O Corinthians, mais uma vez, aí tá calando essa mídia ante que existe por aí. Chupa, mais uma vez, é Corinthians. O Corinthians, o Campeonato Paulista, eu não sei se você tinha, talvez, a ambição no começo do campeonato de ganhar esse título, mas o Corinthians, ele tava ali num período ali de reestruturação. Eu tinha alguns jogadores que estavam aí recuperando a melhor forma física. O jogo tinha chegado ano passado, mas não tinha jogado. Ele tava ali meio que de stand-by, fazendo um fortalecimento muscular. O Jadson, que chegou no começo do ano também para a disputa do Campeonato Paulista. O Rodriguinho, que cresceu demais o seu futebol ali dentro do próprio Paulistão também. É, alguns jogadores aí que foram gratas surpresas, como foi o caso do Guilherme Arana, do Pablo, enfim. A sua avaliação do Corinthians do começo do ano até aqui? Está em evolução, né, mano? Eu acho que está igual 2015, né? A gente começou com um time meio desacreditado e no final estava com uma baita seleção, que ninguém conseguia ganhar do Corinthians, né? Ninguém conseguia bater o timão. Só... eu acho que esse ano não vai ser muito diferente disso, não. O só time vai ganhar corpo, o técnico é bom. Eu acho que a gente vai representar de novo. Desculpa interromper aí, mas olha, o RG, eu esqueci, mas tem uma promoção legal para quem for o primeiro a fechar o resort hoje. Ah, é? Promoção legal para os corintianos, hein? Viu, Mano? Ah, boa. O primeiro que fechar hoje, ó, são 18 horas e 55 minutos agora, sim, hein? Sim. A partir de agora, fechou o resort do Estádio 97? Sim. Mas só o primeiro, hein? Sim. Vai ganhar a vaga pra ir na torcida Estádio 97, vai ver o Corinthians e Santos. Ô, louco! Opa. Tá bom? No camarote único. Então liga lá, 2896-4665. 2896-4665, tá bom? Acelera o processo aí, velho. Liga lá, liga lá. Ô, amigão. Oi. E com relação ao Jô, eu fui crítico também o ano passado, quando a diretoria do Corinthians aí optou pela contratação dele. Eu falei, putz, o Jô, cara, é um cara que no Corinthians aí não deixou tanta saudade, ele teve uma boa... fase ali no Atlético Mineiro em 2013, quando o Atlético ganhou aquela Copa Libertadores. Mas, sinceramente, fazer algumas ressalvas com relação a ele. Mas o Jô tem se mostrado aí uma das referências do time do Coringão, hein, mano? O Jô é mito, ele é... O Jô, ele é primo de terceiro grau, meu. Minha mãe é prima da mãe dele. É mesmo? Ah, é? É da família? Mas você vira e mexe, tá na casa dele, não, aquelas festas de família? Não, aí ficou distante, né? A última vez que eu vi ele foi no aniversário de 18 anos dele. Nossa, faz muito tempo. Quer dizer, ele esqueceu os primos agora, né? Ele abandonou a família. Brincadeira. Ó, que treta, mano. Eu não vejo mesmo. Tem um primo famoso, já assim, pensou? Que você nunca vê, pra QT também, né? Final de ano. Não adianta, né? Não adianta nada. Falando em Jô, Mano e Melo. Diga, Rê. Vou fazer uma pergunta pra vocês. De 2000 pra cá, sempre tem pintado aí uma estrela, uma revelação, uma sensação aí no futebol brasileiro, né? Recentemente aí o do Palmeiras, o Gabriel Jesus, aí o Neymar, o Robinho, o Diego... E um dia dessa semana aí, o Carille tava dando uma entrevista e ele tava falando sobre o Pedrinho, mano. Sim. E ele disse que o Pedrinho tá pronto. Vocês acreditam, você e o Melo, o Pedrinho pode vir a ser uma sensação no Corinthians? Responde você primeiro, amigão. Eu acredito que já deveria estar entrando, sim. Pelo menos no lugar do Romero aí no final do jogo, né? Romero é mito. Mas eu acho que no finalzinho do jogo dá pra dar uma oportunidade. Você viu que foi do Alê, né, velho? Aí, ó. Chupa, dá pra dar uma oportunidade pros mais jovens, assim. Eu acho que, inclusive, sei lá, talvez até o Marquinhos Gabriel tenha que entrar um pouco mais no jogo. Pra ir, sei lá, pegando confiança, ver se dá certo mesmo. Se não der, já manda embora. Marquinhos até Gabriel porque... que treinou hoje no lugar do Jadson, né? Até porque se o Pedrinho for pior que o Romero, aproveita que ele é jovem e muda de profissão. Ah, Ale. Mas o Pedrinho, cara, eu vejo muito potencial nesse moleque. Na Copa de São Paulo desse ano, aí o moleque deitou, o moleque realmente jogou o fino da bola, assim como o Carlinhos, aquele Romão lateral esquerdo também, o Mantuan. E o Carlinhos, mano, aproveitando? Ele foi emprestado, RG número 2. Ele foi emprestado aí também, acho que para um time da segunda divisão. Tá correndo aí pelo Brasil. Pra ganhar até lastro, né, RG? Pra ganhar um pouco mais de experiência, rodagem. Essa molecada não pode ficar encostada ali, encavalada, um em cima do outro ali, pra completar... Senão começa a dar revolta, coletivo em treinamento, né, aí do time principal. Essa molecada precisa... Não, e outra, Motinha, precisa ganhar experiência. Ninguém vai ganhar experiência correndo em volta do gramado ali no CT quando os titulares não estiverem treinando, entendeu? Então, eu acho que é legal o que o Corinthians tem feito aí, inclusive emprestando jogadores. Por exemplo, o Luca... É um jogador que no Corinthians, ele não estava tendo muitas possibilidades. Ele teve um bom início, depois da renovação do contrato, ele teve uma queda de rendimento muito, muito grande. Muito grande, né? E acabou caindo em descrédito, em desgraça com a torcida. A torcida do Corinthians não podia ver o Luca pintado de ouro. Ele foi emprestado para Ponte Preta e lá tá batendo uma bola. Pode acontecer. Vai voltar no final do ano. Pode acontecer com o Luca o que aconteceu com o Wesley na volta para o Santos do Atlético Paranaense? Acredita, só o futuro vai dizer, né, RG? Não, não dá pra cravar que sim nem que não. Mas o Luca é um jogador que tá mostrando mudou, qualidade. Então, cara. Mudou pra caramba, velho. Sim. O cara tá jogando bola, né? Então, às vezes o cara até quer provar, né, RG? Falar, vocês me emprestaram, então vocês vão ver. Você pode falar que o cara tá jogando bola, né? Mas, ô, mano, você não acha que o Romão é melhor que o Moisés, o cara me falou aqui que o Carlinhos tá no elenco e tá voltando de lesão. Mas eu vi uma reportagem que o Carlinhos ia ser emprestado, hein? Precisa ser emprestado. Inclusive o Corinthians aí que tá tentando viabilizar a contratação de um outro centroavante, sendo que já tem o Casim lá. Isso mostra que o Corinthians não tem interesse em contar com o jogador. Preciso ver até de fato aqui se ele já foi emprestado ou não. Mas é pelo estranho, que me consta, viu? Aqui, valeu, Andy. É estranho, tá no elenco, mano. Voltando de lesão. Pelo campeonato que ele fez, o Carlinhos, o Pedrinho, pensei que esses caras fossem ter... Quem foi emprestado também foi o Bruno Paulo do Corinthians. Mano. Mais oportunidade no time de cima. Ô, amigão, estamos aqui com o nosso amigo Estreno Ninho também. O Estreno Ninho, vamos ver, vou fazer uma entrevista com você. Faz uma pergunta pro ouvinte, vamos ver se... Então, vou perguntar pra ele se ele não acha que o Romão, que já vai ser emprestado, não é melhor que o Moisés. Esse aí já foi também, né? Romão. É, deve ser, qualquer coisa é melhor que o Moisés aí. Moisês é ruim demais, pelo amor de Deus. Qualquer coisa... Qualquer coisa melhor é não bom. Não faz véio. Isso, não, o moleque dá, tem família. Dá, o Moisés é o lateral KY, né? Não dá, tem cara que corre esse contrato que não dá pra entender por que contrato. O que é o lateral KY? O pessoal usa pra não passar aperto. Ah, não. Tá bom. Ô, Eduardo, manda abraço pra quem você quiser, que estamos num momento sem parar, vamos lá. Ô, um abraço pro pessoal da Camil aí, pro Alê, meu brother, pro meu primo Denis. Bicha, Bambi. Que isso, meu pai. Pai Mota. Que juiz. Fala. Todo dia de clássico no McDonald's. Hoje quem vai dar, falar se você ganha ou não é o Mota. Putz. Depois dessa, mano. Ô, Motinha. Bambi. Oh, que trouxa, não vai ganhar por nada. Tchau, pai. Ah, velho, mas você é um salame também, velho. Mas você é um salame também. Você dá pra ele, né? Opa, viado! Opa, viado! Vai, esmaga a linguiça lá, ó. Isso, Bar. Vai, botar pra ele. Ficou doido, né? Nossa, ficou todo úmido. Fala aí. Só o Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, ganhou também aí um kit top do desodorante Extreme. E agora é o mano. Ó, ganhou tudo. Ganhou um par de vouchers da Mac Oferta, do McDonald's. Como é que eu faço pra ir no sábado lá? Pega o ônibus e vai. É. Não, porque eu moro do lado, né? Tô brincando. Não, tô brincando, não. Ó, a saída é... Tô brincando. É 3h30 da tarde na rua Tutóia 77, tá bom? A saída é de lá. Tá bom? 3h30, hein? E não pode ir de chinelo. É, não. Também dá que certo. É Corinthians, velho. É Corinthians mesmo. Passa corega aí. Inclusive, ó, traje de gala, tá, cara? Se puder aí, gala. Ou no mínimo esporte fino. Pra ver o Coringão tem que estar assim, velho. O manto todo poderoso já é um traje de gala. É verdade. Tá, isso bom. É show. É o manto sagrado. Um abraço. Valeu, irmão. Falou, obrigado. Um abraço. Tchau. Vamos lá, segundo ouvinte do momento sem parar. Ainda mais fácil, agora você encontra em displays e totens. Sem parar, sua vida no seu tempo. Vai pro inferno. E leva o Benjamin no cano. Segue, pedala, mano. Essa é boa. É a melhor. Alô. Alô. Quem fala? Alô? Alô, quem fala? É Jefferson. Ô Jefferson, tudo bom? Jefferson. Jefferson. Você gosta, Silvio? Eu gosto de Jefferson. Jefferson do quê? Jefferson Joaquim Beltrame da Silva. Urraj, mas Jefferson, Jefferson Joaquim. Jefferson Joaquim, tá certo. Quantos anos você tem? 3.1, doutor. RG 3.1 hoje, na quarta, hein? Hoje não, mas... Hoje não? É, ontem, acho que foi... Quando? Antes de ontem, de madrugada. Antes de ontem. Eu tava assistindo os Jefferson. Ah! É os Jetsons, ô! Jetsons! O que eu falei? Jefferson! Sensacional! É outra família essa! É tudo igual! Só passar a informação aqui, Domênico, rapidinho. Informação tem prioridade, hein? Não, o centroavante do Corinthians que foi emprestado foi o Gabriel Vasconcelos. Atacante aí que tava lá também na base, ele foi jogar no Oeste. Agradecer os ouvintes aqui também. Verdade, legal. Galera. Tem boa! E qual que é o bairro, hein? É. Parque Continental 1. Cadê o Beija? Parque Continental 1. Benjinha, tá aí? Oi. Benjinha. Pede Osasco, cidade de Oz. Pega o cotovelo. Pega o cotovelo, babá. Pega o cotovelo. Oba. GPS não tá funcionando. Time Jefferson. Vai, Corinthians. E aí, mano? É nóis, velho. Vai, Corinthians. Eu quero ir na torcida do Estádio 97. Boa. Você garantiu sua vaga, hein? Ó, você tem que estar às 3h30 na rua Tutóia 77. Tá bom? Vai ser o jogo? É sábado não? Quando que é? Sábado. Sábado, né? Sábado, então, 3h30 da tarde, rua Tutóia 77 é a hora que sai de lá, tá bom? Tutóia 77 às 3h30. Isso. Boa. Fala com o mano aí, com o estranho no ninho, que é o Marcílio. E ó, amigão, e aproveita pra, se não conseguir no dia, tenta mascar gengibre, bastante gengibre no dia anterior, cara, pra gritar muito gol, porque sábado a tendência é essa. Nossa. A tendência é essa, velho. Boa, mano. O bagulho é louco, mano. Vai apostar quanto aí? Não aposto, isso dá zica. Ai, ai, como ai. Assim? Como assim? Não aposto que isso dá zica. Como assim? Não pipoca, não. Marcílio quer apostar? Quem? Vamos apostar, RG? Pera só um minuto. O Marcílio quer apostar. Quem quer? Vamos apostar, RG? Vamos. Pode vir. Olha lá, ó. Dá pra você pegar a aposta dele no resort. Dá pra pagar no resort. Dá pra pagar no resort, hein? Demorou. O que vocês vão apostar aí? Vai, sugere aí, velho. Ah, um carro. O Toba. Não, o Ale, você gosta. Tá vendo? O Ale tava louco pra participar da aposta. Depois você reclama. Depois você reclama. Aí, tá vendo? Aí. Agora fala uma dessa. Caramba, Motinha. Sugestão de aposta, Mota. Agora vai pipocar? Sugestão. Uma sugestão boa, né, Mota? Vai. Pra pagar no resort. Você, né? Vieira, sugestão. Ah, eu acho que. Tem ele... até o final do programa pra ele estudar. Mano. Pessoal, manda então sugestão. Vamos pensar então alguma coisa. Pessoal aí, ouvintes, mandem sugestões. O gol do Romero não vale, hein, RG? Jefferson, e aí, sugestão? Do Romero. Foi, não escutei, Dodô. Sugestão de aposta pro RG com o estranho no ninho. Aposta? É, vamos tentar pensar numa coisa bacana. Não é pensar na aposta pra pagar uma camisa. Não, velho. Isso aí dá uma zica da porra. É aposta boa, velho. Tá apostando. O Marcílio quer apostar. Eu não perco, mano. Não, mas isso aí dá zica, mano. Traz zica esse bagulho. Tem cara com medo, velho. Tem cara que gosta. Tá com medo, mano. Ah, fala pro RG lá na torcida do Corinthians. Não. Você gosta de queimar. Nossa, fala pro RG pular do prédio. Os caras matam o RG, é isso? Você quer levar o velho pra morte, é isso? Você gosta de mim, hein? Quem perder, paga uma caixinha lá no hotel, hein? Paga o quê? Uma caixinha. Lá vem. Não, tem que ficar uma hora dentro da sauna. Não, uma hora com moto. Fala do Corinthians, depois a gente vê. Ô, amigão. Pode falar, mano. É, o Corinthians esse ano aí no Campeonato Paulista, ele surpreendeu muita gente. E agora no Campeonato Brasileiro... Que é isso? Olha o Ale, ó. Bulinando ele aqui. O Mota, deixa eu contar o que aconteceu aqui. Segue o jogo, sem falatório. Ô, amigão, o Corinthians no Campeonato Paulista ele surpreendeu muita gente, e no Campeonato Brasileiro o nível tende a ser um pouco melhor. Você acha que o Corinthians consegue aí continuar surpreendendo, liderando o campeonato, ou você acha que em determinado momento o Corinthians vai cair o rendimento, não cair pra Série B? Não, então, o brasileiro, né, tem que ter um time regular, e o Corinthians tá regular com o Carille, né? Ele conseguiu essa regularidade. Então eu acho que vai longe, sim, que nem 2015, ninguém tava acreditando em nós e conseguimos ser campeão. Ser campeão vai ser difícil esse ano. Eu acho que não vai ser tão fácil, mas a gente vai longe, sim. No mínimo uma Libertadores a gente belisca, sim, com certeza. Ah, cara, eu também acho, ainda mais com o fato de ter aberto várias vagas aí também para Libertadores, eu acho que tem que haver sim aí um foco do Corinthians para que o Corinthians não tropece como tropeçou no ano passado. O Corinthians, ele, durante bom período do Campeonato Brasileiro, ele esteve ali entre os times que estavam classificados para Libertadores, mas na reta final, ali nos 3, 4 últimos jogos, aí o Corinthians acabou tendo aí um declínio que ferrou com tudo. Então o Corinthians aí, o ano que vem, ele tem obrigação sim, se não perder peças importantes aí no, nessa janela de meio do ano, o Corinthians tem a obrigação sim de estar presente na Libertadores ano que vem. Porque, volto a falar aqui, o Corinthians, ele foi o último sul-americano que foi pro Mundial e não passou vergonha. Então, a América do Sul merece novamente que o Corinthians volte pra lá e resgate nosso orgulho. Resgate nosso orgulho. Ah, para, vai. Não, é verdade, eu acho que o Carlinhos tá fazendo um bom trabalho, né? Apesar de a gente não ter um elenco tão assim recheado que nem o Palmeiras, Atlético Mineiro, que agora se reforçou lá com o Valdívia, né? Mas eu acho que a gente vai longe, sim. Vamos chegar longe, sim. E tem outra, tem a Sul-Americana também, né? Que é o mata-mata. E a gente também tá indo bem também. A gente joga bem fora de casa, né? Que o retrospecto diz isso. Então eu acho que a gente tem chance também, não só como com o brasileiro, mas também pela Sul-Americana. Deixa eu pedir aqui pro pessoal aqui que vem visitar a gente da agência DPZ. O Boaventura e o Bruno, eles querem mandar um abraço. Vamos lá, vem aqui, pode vir aqui nesse microfone, vem cá. Manda abraço aqui, ô Boaventura. Você que vai estar no resort, manda seu abraço pra quem então, é um prazer, né? É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou ouvinte desde o início mesmo. Que legal. Muito obrigado. Boa, legal. Tem um CD. Bom, bom. Ah, aquele CDzinho das músicas? De 1940, tem lá. Das músicas das. É. Das conversas aqui. Da conversa, muito, tudo, muito, é verdade. Muito bacana. E eu quero mandar, então, um beijo pro meu filho, que estará com a gente lá no resort. Qual o nome do filho? É o Enzo Boaventura. Enzo. Enzo vai jogar Society. Society. Vai e vai te arrasar lá. Deitou agora, hein? Nossa, deitou em você. E não é pai coruja, hein? Correu ele e o Mota lá defender o tricolor. É isso aí, boa, nós. E aí eu vou mandar também um beijo pro meu irmão, que estará lá também, tricolor também. A família inteira, velho. O Billy, que foi coincidência, ele tá em Orlando, tá ouvindo a gente, foi coincidência. É o William, é o mais conhecido como Billy, um beijo pra ele também. E o pessoal que trabalha com a gente, que tá todo lá conectado. Boa. É a Fabiola, a Paty, a Aline, o Rick, a Jana, o Alf, a Bianca e o Gabriel. Todos legal, ficaram com muita vontade no resort. Legal. Obrigado, Lázaro. Boa aventura. Parabéns pra todos vocês, viu? Obrigado aí pelo prestígio. Obrigado, viu? A audiência de vocês aqui. É bacana, cara, né? Muito obrigado. Show. Que legal. Obrigado. E o Bruno, quer mandar? Ô, Bruno, vem cá. Manda abraço aí, velho. Aproveita, Bruno. Eu sou feito. Só vou mandar um vai Corinthians e sábado. Bruno! Isso sim, hein? Chupa antes! Boa aventura, se eu soubesse, nem pedia pra ele vir aqui no microfone. Mas, um abraço geral pra galera da DPZ aí, que DPZ, nossa DPZ é bacana pra fera demais, legal. Os caras são gente fina. Obrigado, valeu, valeu, galera. Valeu, tá bom. Fala com o Jefferson agora. Obrigado, Jefferson. Opa, Bruno. Valeu. Então tá bom. Então, amigão, manda aí seu placar, velho. Corinthians e Santos, mais um jogo do Campeonato Brasileiro que o Corinthians tem a obrigação de ganhar. Não, vai ser 2-0, né? Um gol do Jô, com certeza. O Jô em clássico, não precisa nem falar nada, né? E o Romero vai fazer um pro Alê aí. O Alê só critica ele, né? Mas vale com a mão? Não, não vai ser de mão. O último gol que ele fez foi de mão? Foi de carrinho. Então, foi gol, não foi? Então... Nossa, tá deitando, hein? Os caras tão bravos. Que isso? Eu acho, eu fico um pouco dor de coração, no coração quando fica eu vejo triste. O cara falando que o Romero é esperança de gol. Nossa, não, assim, não é esperança de carrinho. Ele vai apenas fazer o trabalho dele. Ele tá lá pra fazer gol. Ah, tá lá pra fazer gol? É, mas não tá fazendo. Não, mas ele é o artilheiro da Arena? Como não tá fazendo? Não, mas esse ano ele tem 3 gols, coitadinho. 3 gols. Pô, a Arena tem tão baixo gol. Bom, eu já falei que eu defendo o Romero aqui, não falei? Se defende. Ah, é. É um, pra mim é o melhor volante pela beirada do campo que o futebol mundial. Beirada! Volante pela beirada do campo. Eu nunca vi um volante pela beirada do campo. Mas o Romero, ele faz a função que o Jorge Henrique fazia. Lógico que não tem a mesma qualidade. Ainda bem que você falou. É. Daí não tem como quem entende um pouquinho de futebol e vai aí, falar isso. Aí, deitou no mano agora. Ah, deitou no mano. Isso, dá deitada. Pelo contrário. Dá deitada no mano. Ô, Domênico, eu vou pegar aqui como exemplo um Rolex. Rolex é um relógio luxuoso, tá certo? É o Rolex do Paraguai. É um relógio luxuoso. Sim, olha o que você vai falar. Você tem peças ali que, velho, a caixa do relógio é de ouro, o ponteiro pode ser cravejado de diamante, a porra toda. Mas dentro do Rolex, você tem uma engrenagem, tá certo? Que pode ser baratinha. Você pega ali, talvez, aí uma das engrenagens ali, o que seja uma mola dentro do Rolex... faz parte da engrenagem e faz parte do funcionamento do relógio. Sem aquela peça, que é baratinha, o restante não funciona. Nossa, o Romero é como se fosse... Xing Ling. Não, Xing Ling não. O Romero é uma peça dentro de uma engrenagem que está funcionando muito bem. Só que o senhor, Alexandre, não quer dar o braço a torcer, que hoje ele é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Ah, não. Nossa senhora, é um dos jogadores que os treinadores aí gostariam de ter dentro do time. Não, ele é da seleção, né? Ele é da seleção. Ah, Paraguai, mas do Paraguai, velho, pô. Romero é leão sem juba, velho. Vai. Nossa, deu uma deitada agora. Então tá bom, velho. Obrigado, Jefferson. Um abraço. Só agradecer vocês aí, cara. Eu escuto vocês desde obrigado. O início. Tô com 31 anos. Desde os 13 anos, eu acho, 12, tem 13 anos. Criança, desde 99, né? Escuto vocês. E tamo junto. É nóis, tamo valeu, junto. Obrigado, amigo. Não, e que sorte, eu acabei de instalar o técnico acabou de vir aqui em casa instalar o telefone, né? Oh. E ele falou assim, faz uma ligação aí pra ver se tá funcionando. Mentira, eu vou ligar pra vocês desde quando eu escuto vocês. Porra, oh, velho, obrigado, deu sorte, velho. Hein? Esse técnico é bom, hein? Esse cara esse é fera, hein? Esse é bom, hein? Porra! Vale a pena ganhar uma caixinha, porque... Tá bom, certo. Caixinha, é verdade, tá bom. Um abraço, meu velho. Falou, Dodô, um abraço. Obrigado, aí, abraço. Esse valeu, foi, um abraço. O segundo ouvinte do momento sem parar, né? Vamos ao terceiro. Sem parar, você pega, paga no caixa, ativa e sai usando sem parar sua vida no seu tempo. Sai, rebola, lá vai o Bambi, é grosso e muita prosa. Então, rebola, Bambi. Oi! Anda e rebola, lá vai o Bambi. Essa é a melhor. Ô, Domênio. Olha agora que legal, ó. Ai, ele é gay. Ai, ele é gay. Onde tá o bunda branca? Bunda branca? Cadê o sombra, hein, ó? Cadê o bunda branca, velho? Tô sentado na porra da madeira. Ah! Tá mesmo. Deixa ele lá. A gente sabia, alô. Mano. Ele adora. Boa noite, pessoal. Boa noite. Quem fala? Boa noite. É Gleidiston. Quem? Gleidiston. Isso, Gleidiston. Gleidiston. Gleidiston. É aquele cheirinho de carro. Gleidiston. Se tá zoando, você tá aqui do lado. Tem um... Tem um como é que é? Não entendi. Não, o pessoal vai ficar zoando o meu nome. Não vai, não. Mas, eu não vou deixar isso acontecer. Isso nunca. Não vou deixar. Nunca. Não. Até porque a gente não é disso. Não. Foi sua mãe ou seu pai que escolheu seu nome? Foi minha mãe. Ah, é? Deixa a mãe. Ainda, ia ser pior do que isso? É mesmo. Mas o que, que é pior? Fala aí. Mas ela é perdeu alguma aposta ou fez alguma promessa? Estou zoando. Estou zoando. Deixa ele falar. Qual que seria a outra opção? É Gregory. Como? Não, Gregory. Ah, Gregory é melhor. Gregory Peck. Tem um cantor Gregory. Não, como é que é? Gregory Abbott, não. É, oh, lógico, Gregory é melhor, Gregory é pior. Gregory é pior do que Gleidiston. Gleidiston ou Gregory? Dá empate técnico aí. É, empate técnico. Faz mal. Em zero. Ô, Gleidiston, me conta uma coisa. Gleidiston. Nome completo. Vixe, Maria. Gleidiston Traus e o Arrasuk. Não, velho. Não, piada. Você não é um nome, é uma batida de carro, velho. Meu, você deu um nó no dedo do bar, velho. Gleidiston do quê? Gleidiston Trauzio Arrasuki. Trauzio. Pensou se ele pega o autógrafo? Trauzi. O Arrasuki. O Arrasuki. É brimo. É brimo? Não, é... Japonês. Não. Italiano e japonês. Tudo, misturou tudo. Mas, Gleidiston, quantos anos, hein? Eu tenho 31. 3.1, RG. Agora ficou difícil, hein? Mas ele tem toda a razão. Como assim? Ele tem toda a razão. Você vai sair dessa, RG. Eu dou toda a razão pra ele. Como assim? Razão de quê, RG? De ficar com o Trauzio do nome dele, velho. Lógico. Não, só parabéns, RG. Você saiu dessa aqui, olha. Eu vou te falar, eu desconfiei um minuto que o RG não ia conseguir. E isso porque eu tive um pouco de atrauzio pra poder raciocinar. Ah, mas tá demais hoje. Vou de duas, velho. Você dá duas, Ale. Esse... Foi a primeira vez que foi 2-10 seguidos, hein? Ó, esse parabéns, jurado gente. Parece o jurado da Dança dos Famosos, só dá 10 pra todo mundo. 10, é. Não, você dá duas que nem 10 só pra mim. Não, assim. Aí não. Você não dá duas que nem duas por ano, né? Duas tentativas. Ô, Cleiton, qual que é o bairro? Aqui é bairro do Pimenta. Pimenta e Guarulhos, né? Legal, bairro dos outros é refresco, hein? Opa. Eu gosto, pimenta, aí é bom. Não, pimenta não é muito bom, não. Eu gosto. Cuidado. Pimenta. Não, pimenta é legal. Pimenta é doce. É vasodilatador, viu, pimenta gente? Não é, cuidado. Pimenta só não é bom pra quem não pode. É. É. Ô, Cleiton. Oi. E você o gostou, time? Né, aqui é... Solta o hino aí, Dodô. Qual? Qual hino? Aqui é Corinthians. Ah, Coringão, mano, Coringão. Sim. Tudo nosso, velho. Tudo antes. Ô, amigão, mais um jogo na arena, hein, velho? O nosso Coliseu. Nosso Santiago Bernabéu. Mas é verdade, velho. Cadê os guerreiros, mano? É impactante, mano. Você tá ali na radial, você tá chegando ali em Itaquera, mano. Ô, do lado direito você olha assim, mano, um monumento, assim. Ô, o bagulho da é mau contraste, o bagulho é bonito, o bagulho é da hora. O bagulho é fera. É da hora. Ô, amigão. Diga aí. Coringão na arena, mais um jogo. O aproveitamento ali é fantástico, hein, mano? O Jô, será que marca mais uma vez? Ah, porque em todos os clássicos esse ano, o Jô empurrou pra dentro, hein? Já escalei ele no Cartola, já. Eita. É, mano. A chance do Jô marcar de novo é muito grande. Porque o Jô... Já fez gol todo gol, né? Todo jogo. Todos os clássicos que ele fez até agora, ele marcou em todos. Quantos gols ele tá no Brasileiro? O Jô precisa pegar aqui, mas ele não tem muitos ainda, não. Quem tá com bastante é o Henrique Dourado, hein, mano? Acho que deve ter um gol só. Um gol no Brasileiro? No Brasileiro, dois. Sim. O Brasileiro começou dois, agora. Dois. Três rodadas. Dois. Né? Dois gols. Três rodadas. Mas o... Vai ter gol do Romito, hein? Ô, Ale, o Vinícius, velho. O Vinícius, meu amigo aqui, cara, do Magazine Luiza, mandou assim, ó. O Vieira, manda pro Ale o seguinte, que o Romero é o melhor jogador ruim que ele já viu. É o melhor pior do mundo. É ruim, mas é bom, pô. Ah, mano, mas eu discordo dessa fita aí. Você tá defendendo por causa do corporativativo corintiano. Não, pelo contrário. É o melhor do mundo sem bola. Tinha um monte de jogadores do Corinthians aí que eu critiquei, ó. Por exemplo, esse Moisés, quando entra, um horror. O Léo Príncipe, fraco. Você tem outros jogadores do elenco também que quando entra não dão conta do recado. Agora, diferente do Romero. O Romero é um jogador aí que, por mais que eu volte a falar que ele não é craque. Mas que ele é muito bom jogador, né? Inclusive na função tática que ele exerce dentro de campo, isso ele é. Ô, mano, inclusive os jogadores aí parece que tá fazendo tipo um mini boicote a imprensa, né, mano? Defendendo o Romero, ele não fala. O boicote é o Alê, né, pra falar a verdade. Não, mas o Rodriguinho bateu é forte. É só pra ele? É só pra Alê? Esse boicote? Não, porque... Os caras não estão dando entrevista, não deixa... O Romero não tá dando entrevista, né? Então, Motinha, o Romero ele nunca foi de falar muito. Ele nunca foi de falar muito. Ele faz mais do que ele fala. Ok. A cara da Romero é ruim, mas é bom. O Romero é aquele cara que ele fala pouco e faz muito. Ah, meu mas Deus. O negócio mais é o seguinte... Mais fraco que sopa de hospital, Dudu. O legal é que nesse tipo de situação... Por mais que não tenha havido um boicote, eu acho que também é mó frescura se fizerem um boicote pelas brincadeiras que estão fazendo com relação ao Romero. Tem que parar com esse mimimi no futebol também. Mas é legal aí a postura dos jogadores do Corinthians aí defendendo o Romero. Porque todo mundo sabe a importância que ele tem aí e a dedicação que ele tem dentro de campo também. Eu acho que isso é importante. Isso mostra a união do grupo. Isso mostra que os jogadores aí estão realmente correndo uns pelos outros. Agora, por exemplo, lá no Palmeiras, será que tá unido igual? E você vê lá, tipo, tem jogadores aí que quando saem, tipo, ficam no banco, joga a camisa no chão, fala um monte. Aí você pega lá, jogador que às vezes erra um passe um pro outro dentro da partida, um mete o dedo em risco na direção do outro. Não deitou nada, não tem nada disso acontecendo. Falou que meteu o dedo. Não minta. Não tá mentindo. Não falei. Eu coloquei em suposição. Então, não foi uma afirmação. É supositório. Não, falando que colocou em supositório. É comigo? Não é comigo, não. Deve ser outro time aí. Sabe, São Paulo, São Paulo, não. Tudo bem, São Paulo. Não é comigo. Meu time tá no Corinthians, cara, você vê ali os jogadores aí, uns correndo pelos outros, mano. A pegada é louca. E tem que ser assim, mano. A pegada de time campeão tem que ser assim. Eu prefiro um time que tenha realmente aí jogadores comprometidos ali com o esquema tático, que corram pelo treinador e corram por eles próprios, do que um time cheio de medalhão aí que é um mais exibido que o outro e que dentro de campo cheio não de funciona. Cobrão, um fica mordendo o outro, né? Não é não? Nem acho, cara. Amigo! Não, aí é... Tá bom entendedor, minha palavra basta, né? Mas, ó, amigão, a diretoria do Corinthians, ela busca alguns reforços ainda no Campeonato Brasileiro. Sim. Se você tivesse com um cargo ali de diretor de futebol do Coringão, quais seriam as posições que você buscaria jogadores e quais seriam os nomes? Que é o Kleber, mano? Não, deixa quieto. Vamos fazer, né? Kleber gladiador? Não, o Kleber zagueiro. Não, zagueiro? Passou lá e não deixou saudade, não. Deixa ele lá mesmo. Então, o Kleber ele fez muito sucesso. Né? Ele foi do Corinthians, inclusive, depois que ele saiu da Ponte Preta, o Corinthians contratou. Não é que ele foi mal. Ele no Corinthians jogou bem, mas ao lado do Gil. Ao lado do Gil, se você puser o Wagner Montes, cara... Até eu já não sei. O Wagner não. Falou isso. Tá louco, mas é verdade, velho. Até eu sem joelho, pô. Eu acho que o Wagner Montes já dá muita mancada nessas áreas. Mas, olha, você pega ali, por exemplo, um jogador que é uma referência, como o Gil foi. Em outro momento lá, o Gamarra foi também, e do lado dele era o Batata. Você vai falar, nossa, o Batata joga muito? Não joga. É que do lado de um cara aí que é um monstro, a tendência é que o cara que é médio cresça também. É, então a situação é essa. O Kleber, ele sempre foi um jogador na zaga do Corinthians, coadjuvante. Ele jogou bem em determinadas partidas, ele fez aí os seus golzinhos também. Mas é um jogador aí que cresceu muito pelo fato de estar jogando do lado do Gil. Então quando você tem um jogador aí que joga do lado de um monstro, você precisa ter uma certa cautela para poder avaliar. Oh, tudo bem, hoje, mas como... Hoje é o caso do Babuena, né? Babuena é um... Isso aí é macaco, velho. Babuíno, velho. Babuena, ele não é... Não gosto do Babuena, do futebol dele. Faz, só que véio. Com o Pablo, Babuena. Tem um encaixe ali, né? O Pablo é monstro. O Pablo tá jogando muito. Mas Pablo, qual é a música? Hoje eu não sei, cara. Inclusive, hoje eu não sei se na Europa... Tem um zagueiro melhor que o Pablo. Não. Eu não tiro o Pablo pelo Quelini, cara. Eu não tiro o Pablo pelo Bonucci. Peraí, eu não tiro o Pablo hoje. Eu não acredito em você que você tá falando. Eu não tiro o Pablo hoje pra colocar o Sérgio Ramos na minha zaga. Mano, para. Ele parece aquele joguinho do Silvio Santos. De hora em hora ele dá um. Meu, ele dá um tilt. O estranho corintiano não tá acreditando. Ele dá um tilt, velho, de hora em hora. Mas tô errado. Ô, amigão, é na minha visão. Errado não, você tá completamente errado. Tá louco, você não tá errado. Completamente. Ó, vou citar aqui os 5 melhores zagueiros do futebol brasileiro. Pablo, primeiro lugar. Pablo é melhor que o Minas, tá louco. Primeiro lugar, ó. Primeiro lugar, Pablo. Segundo lugar, Pablo. Terceiro lugar, Pablo. Quarto, o Mina. E quinto, Jeromel. Nossa, velho. Primeiro momento, Favão, pra você. Segundo momento, Favão, pra você. Terceiro momento, Favão, pra você. Você tá de brincadeira. Fenômeno. Vai lá no Fantástico pedir música. Olha, nunca aconteceu isso no estádio, hein? Três, a sua, vai pedir música. Vai pedir música. Esse é um antes. Manda abraço, amigão. Vai tchau, Clayston. Pergunta não, se eu não quero ir na torcida do estádio 97. Ai, ganhou. 3:30, Rua Tutóia 77, hein? Todo dia de clássico no McDonald's. Ganhou pra Divalches na minha oferta McDonald's. Vai comer o sandubão, meu filho tá aqui resmungando pra caramba, falando, meu, isso aqui não é promoção do McDonald's, não é promoção. Fala o dia pra mim, fala o dia. E eu... Não, mas já foi. Já foi. É, então, a minha ligação já foi. É que ele tá impaciente aqui, pensando que ia ser agora, né? Ah, entendi. É, mas avisa ele ficar calmo que ele vai comer o sandubão lá. Você ganhou um par de vouchers aqui da Mac Oferta. E você falou Bozano também? Não. Então não ganhou. Não ganhou. Então tá ok. Tchau, Clayston. Boa noite. Um abraço. Falou. Tô com medo de falar. Um abraço, Clayston. Eu não fiquei com medo. Agora eu engasguei, não sei a frase. Engasgou, ele engasgou. Só tem boneca ainda. Não, vou dar uma moral pro senhor. Você tem que falar assim, ó. Só Bozano me garante três vezes mais diversão. Mais proteção e diversão. Mais proteção e diversão. Boa, você ganhou um kit top do desodorante. Demorou. Extreme também. Obrigado, olha que moral, mano, que eu dei pra você. Boa, Clayston. E parabéns pelo nome. Valeu, boa noite, mano. Brother. Obrigado, cara. Obrigado aí pelo serviço que vocês prestam aí. Muito obrigado, irmão. Valeu, meu velho. Pegou o endereço, né? Onde você tem que estar, né? É Rua Tutóia. E 77, né? 77. 3:30, hein? 3:30. 3:30, isso. Tá ok. Abraço. Muito obrigado. Tchau. É, senhores, valeu. E fechamos o momento sem parar, Sombra. Esse foi o momento sem parar no Estádio 97. E hoje eu quero contar uma novidade bacana pra vocês. Sabe o que é? Agora dá pra comprar o Sem Parar de uma maneira diferente. É isso mesmo. Agora você encontra o Sem Parar em displays. Tem todo o comércio aí. É isso aí. Você pega a embalagem no display do Sem Parar, paga no caixa, ativa e pronto. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. Pensa só, você pega, paga e ativa aonde quer que esteja. Não precisa preencher os dados ali na hora não. Com a embalagem em mãos, você consegue ativar o seu Sem Parar pela internet ou pelo telefone. É simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Sem Parar, sua vida no seu tempo. É isso aí, Sombra. Sua vida no seu tempo. Esse é o Estádio 97 na Energia 97. Que vem em nome aqui também. Em nome de Ezeg, hein? Formando aí o melhor em você. Em nome de Stella Barros Turismo. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com Stella Barros Turismo. Seu Estádio 97 aqui pela Energia 97. Mano, vamos falar de Bozano? Opa, vamos lá, Domenico Gato. Vamos de Bozano, vamos embora. Ó, atenção aí, rapaziada. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? ou aquele último quilômetro que falta para completar aquela corrida de 10 quilômetros, ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, cara, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Esse aqui é fera, hein? Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, cara. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Mas te dá muito. Mas te dá muito mais proteção. Você vai levantar o braço agora na academia, velho. Você não vai assustar aquela gatinha que tá do lado. Fala, nossa senhora, que cheiro horrível é esse, mano. Cortaram cebola aqui do lado da mesa de supino? Não, não. Você vai tá top. Você vai levantar o braço e você vai falar... Que isso aí, mano? Que isso, mano? Como assim, é que é? Como é que é, mano? Faz de novo. O cara vai estar assim, ó. Se ele tiver usado o Bozano Extreme, do mercado, ele vai começar a mandar o supino assim, vai levantar o braço assim. E a mina vai olhar. A gatinha da academia que vai estar do lado assim, fazendo um leg press, vai fazer... moleque, olha! E ó, nesse mês, quem ligar aqui no estádio 97, dizendo o seguinte, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, leva pra casa um kit top exclusivo do Desodorante Extreme. Vai ter que falar a frase, tá bom? Não vacila, não. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Estádio 97, em nome de Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Tem informações de clubes, Motinha? Não. Nada, nem informação. Vamos falar do São Paulo. Posso falar do São Paulo? Fala do São Paulo, é muito importante que o São Paulo aí... Tá vendo? Você tem informação? O São Paulo não perdeu. Esconda-nos. O São Paulo aí que tava atrás do Fernando Bob não vai poder mais Fernando contar com... jogador que ele vai ficar na ponte mesmo, né? E o Inter, porque o Inter tinha uma dívida com ele, e o Inter queria que o São Paulo pagasse essa dívida, né? E aí ele acertaria com o São Paulo. Ele falou que tá feliz na ponte, ficará na ponte, né? Outro jogador que o São Paulo estava interessado, que é o da Chape, o zagueiro, é Luiz Otávio o nome dele? Mano. É o que teve problema aí com a Chape, né, mano? É o Luiz Otávio? É. É o Luiz Otávio também. A Chape fez fez preferência, o gol lá contra o Lanús, né? Fez a preferência pela compra dele e ficará com o jogador. Então São Paulo tá fora da jogada. Você acha que depois que do advento Chapinha, o Fernando Bob ficou desatualizado? Bob é aquela que sua tia usava. Bela assim, pergunta, né? Sem a lembrança. Ai, obrigado, meu Deus do céu. Mas é uma pena, era um bom jogador pro São Paulo, viu? Eu gostaria do Fernando Bob. Você acha que ele é ruim, Ale? Não, acho que é bom jogador. Uma boa opção? Eu acho que na ponte ele jogou muito mais do que ele jogou no Inter. Então... O Inter ele não jogou, né? É, não jogou. Então, sim, é claro que é uma responsabilidade maior quando você veste uma camisa de um grande clube do futebol brasileiro, como o Internacional, como o Corinthians. Mas ele fez um belíssimo campeonato paulista, né? Então, poderia jogar ali ao lado do Jusilei, né? Acho que essa era a ideia. Jusilei é um monstro, né, velho? É, tá jogando muito. Muito, demais. Ô, Ale, você tem a escalação do Palmeiras aí de hoje? O Guerra vai ou não vai, afinal? Não, acho nem que não. Foi pra lá, né? É, nem foi, né? Guerra não. Ontem. Guerra. Ontem disseram que ele não tinha não. Um descido com a comissão. Guerra. Treino é jogo e jogo é guerra. Nossa, que frase, mano. Caramba. Então, mas não tá com cheirinho de arroz queimado aí? Não, mano. Eu não sei de onde vem, cara. Não, eu não sei de onde vem. Não, não sei de onde vem. Pode ser do Maracanã. Aí não tem antes, viu? Aí não tem antes. Mas a questão é a seguinte, pode ser do Rio de Janeiro lá, o jogo que tem o Grêmio com o Botafogo. Não vem querer me zicar, é que o Grêmio, sai fora, velho. O Grêmio meteu 3 aí no E tem camisa pra caramba, é o maior campeão dessa bagaça. Então possivelmente não vai rolar a eliminação do Grêmio lá. Mas o Palmeiras, Domênico, foi ele 1-0. Ganhou 1-0, tranquilo. Tá. Daí. Se mas... fizer um gol, o Inter tem que fazer 3. Para, mano, o Palmeiras tem muito mais time que o Inter. Não, para. eu também acho muito, não é que tem muito mais time, ele tem muito mais time que o Inter. Então, mas não sei, o Inter é desesperado, Domênico Gato. E o Inter e o Palmeiras... Deve... E o Palmeiras... informação que pode cair passeio, os caras devem estar com a cabeça no outro mundo. Aqui, ó, manda um abraço pro Betão da Starpoint, que tá ouvindo nós, falou assim que vai ser 3-0 pro Palmeiras. Vieira, hoje nós teremos a 3-0. Sua torcida, temos a tua torcida. Vamos pra cima deles. Então tá bom. E olha, a informação... Quem vai sair nos pênaltis? Tem uma outra informação aqui, a justiça condenou o agente Wagner Ribeiro, né? A gente já falou no começo do programa, mas é bom sempre falar, né? Audiência rotativa, o ouvinte, né? Que tá ligando o rádio agora não tá sabendo. O Wagner Ribeiro foi condenado a 5 anos de prisão por sonegação, aí, gente. Segundo a acusação, o empresário declarou ganhos de R$580 mil em período em que seus rendimentos ultrapassaram R$4 milhões. A gente pode recorrer, mas está proibido de deixar o país. É, eu sincero e honestamente, eu não entendo isso. Eu não entendo por que, que um Wagner Ribeiro, por que, que um Neymar, por que, que um Messi. Por que esses caras só negam impostos? Véio? É. Ganha tanto, né? Tanto, né? Não entendo, mas tudo bem. Quanto mais, cada um, cada um. E o Internacional viu um exagero, né, no pedido de punição. Né? Ele fala assim, eles falam assim, quem não deve, não teme. Ó, não teme? O auditor do Supremo concluiu um inquérito sobre adulteração de um e-mail, né, no caso do Vitor Ramos, né, e pediu exclusão do Clube Gaúcho das competições como punição. Ah, mas eles estão falando que não, quem não deve, não teme. Você lembra do Vitor Ramos no Palmeiras, o Dodô? Lembro. Então, teve uma época, inclusive, que o Vitor Ramos jogava no Palmeiras e o Emerson Sheik no Corinthians. E os dois tinham pedalado aonde? E Colibols. Obrigado. Os dois pegaram lá, é? É, pegaram uma pedalada naquela bicicleta lá. E aí, quando foi jogar... Palmeiras contra Corinthians, Corinthians contra Palmeiras, ficou o clássico qual? Super Bowls, porque os dois tinham pedalado na mesma distância. Super Bowls, é. Super Bowls. Você tá tomando veneno hoje, Alex? Tô tomando a mesma coisa que o Mano. Muito bom. A gente vai partir para mais ouvintes, claro, mas antes tem um recado importante, porque olha, o confronto de um dos maiores campeonatos de futebol do mundo já está definido, hein? É isso mesmo, a Juve, a senhora do Daniel Alves e o Real Madrid do Cristiano Ronaldo vão se enfrentar na grande final da Champions League em Cardiff no dia 3 de junho, ou seja, neste sábado, hein? É, meu amigo, hoje é quarta, já é nesse sábado agora, hein? E olha, só tem um lugar pra você assistir essa partida, hein? No canal Eimax do Esporte Interativo. O que que é? Você ainda não tem os canais Eimax? Então não fica aí morgando não, hein? Ligue morgando. Já 4004-1111. É, não marca não. 4004-1111, ligue já e assine Sky com os canais Esporte Interativo. Vai logo! Ou você vai perder essa, hein? Champions League é nos canais Esporte Interativo. Consulte condições comerciais no site. É Esporte Interativo. Ô, meu, vamos pro próximo ouvinte, meu. Vamos lá pra mais um ouvinte? Simbora, 3, 2, 8, 4. Opa, fala aí, ô Marcílio. Eu tenho uma sugestão aqui pra aposta. Qual sugestão? Eita, já? RG. Olha o cara, velho. Quem perder... Não toma nada no resort. Nossa! Como é que é o negócio aí? Ai, muito forte. Como é que é? Forte, Ale? Muito. Acho que você vai perder o companheiro, Ale. Essa é a pior de todas? Pior pode acontecer. Como é que é a aposta, a chamada aí? Quem perder não toma nada, não pode tomar um gelinho lá. Rapaz. Um dia então, né, só. Um dia ficar comigo na sala? Um dia, tem que ser um dia, vai. Todo dia não, um dia, vai. Vou pensar. Beleza, um dia. Vou pensar. Você bebe, é uma aposta boa. Eu? É, aí que tá. Bebo. Bebe como? Bebo. Você bebe? Bebe o quê? Muita água. Então, aí é fácil. Ah, ele não bebe, ele não bebe, RG. Não. Ele é malandro. Mas tudo bem. Ele fez esse pedido pra você. Tem um espírito esportivo aí. Você bebe o quê? Suco? Refrigerante? Ficar um dia sem água, sem suco. É. Fica sem refrigerante, como é que ele fica sem o gelinho dele lá. Eu vou pensar, eu te respondo até o final. Beleza, fechou o RG. Mas peraí, ele, se ele ganhar a aposta, ele quer isso de você. Você pode pedir outra coisa pra ele. Não. Pode ser. Pode falar pra ele dormir no quarto do Mota, RG. Tá bom. Isso não dá, minha esposa. Isso é bom, RG. Vou pensar. Boa. É que minha esposa não dorme sem eu, Dodô. Olha. Um beijo pra ela. Mas você é esposa pro quarto do Mota. É. Tá louco, velho. Família, não, como não? O Ale vai achar ruim, não vai não? Família brasileira. Não, pode levar. Olha, leva com gosto. Sabendo, ai, não. Meu Deus do céu. Estádio 97 na Energia 97. Vamos lá para mais ouvintes? Bora. Ah, em nome de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Mais ouvinte, 3284-7097. Daí rebola, lá vai o Bambi. É grosso e muita prosa. Rebola, Bambi. Anda aí, rebola. Oi. Lá vai o Bambi. Essa música é boa, viu, velho? Ó, agora. Ah, ele é gay. Todo mundo, vai. Ah, ele é gay. Vai, Motinha. Ele gosta. Não é tu, é pro Sombro, Mané. Brother. É a melhor música. Brother, é assim. Meu, para com essa brincadeira aí, meu. Essa é a melhor música. Ó, agora. Sombra. É, até vinhetinha tem. É a melhor essa. Gostei dessa brincadeira, meu. É a melhor música que eu vi já. Alô, no rádio brasileiro. Alô. Fala, Domênico. Então, pra quem é? Beleza, é o Marcos. Tudo bom, Marcos? Beleza, tranquilo. Marcos do quê, hein? Aurélio Gerene. Aurélio Gerene? Isso. Quantos anos você tem? Gerene. 40. 4.0, ele se fala. Bom, dizem que a vida começa aos 40, né? Mas, corintiano no Taboão da Serra. Mas, eita. Será que ele é moderninho? Por quê? Como assim? Por quê, Gê? Diz que usa aquelas argolas na orelha, sabe? Ah! Trocadilho! Nota 10! É nóis. Ô, ô, Ale, o que você quer, velho? Ali só. Quem você quer, Ale? Qual, que é, qual que é o bairro que você mora? Falou um merecido que tem vontade, velho. Jardim América, Taboão da Serra. Taboão da Serra. O Mar falou, né? A produção falou. O Mar falou. Tá, ele é corintiano, falei. Boa. Ô, amigão. Grande Taboão. E aí, Manu, beleza? Tudo bem, e você? Chupa antes! É, hoje, cara, infelizmente, tô vendo aqui, inclusive, tô acompanhando o jogo do Grêmio aqui. Tamo vendo aqui, mano. Fluminense e Grêmio, o Nogueira acabou de ser expulso aqui, meteu uma cajadada no jogador do Inter aqui, que meio de jogo, Grêmio, cara, do Grêmio. Rua. Luan. O jogador do... O jogador do Inter? Não, o jogador do Grêmio. Foi o Luan, mano. É... Mas enfim, amigão, Copa do Brasil hoje, o Corinthians deu um mole danado também, mano, aquele jogo contra o Inter. Era pra ser Corinthians e Palmeiras agora, hein, Domingo? Pensou? Ah, se o sorteio saísse... É louco, né, o bagulho ia ser da hora, mano. O bagulho ia ser louco. Aí, vendo... mano, o seu semideus ali tá no estádio, não, vendo o Imortal. Não, não. Lava a boca pra falar do Tite. Deus é um semitite. Nossa, que absurdo, que blasfêmia. Você devia ser, ser comungado agora, seu Tom. Ô, amigão. É semideus, mas deu mancada. Não, diga, perdão. Eu quem deu mancada? Tite, pô. Por quê? Colocou o Fagner e o Rodriguinho, pô. Vou perder 3 rodadas aí. Como vai complicar? É, infelizmente, cara, o Corinthians ele perdeu aí 4 jogadores. Porque apesar do Balbuena tá lesionado, mas ele havia sido convocado também, né? Então, mano, até você tava comentando aí dessas 4 rodadas importantes, né? Que vai ter aí Santos, Vasco, São Paulo e Cruzeiro, né? É isso. E vão perder... em 3 rodadas vão perder esses 4 jogadores, né? Então é complicado. Não, é... O Romero, ele vai fazer a primeira partida do Paraguai lá naquele amistoso, né? Depois ele retorna. Mas o Corinthians, ele perde aí por 3 rodadas o Fagner e o Rodriguinho. São então, jogadores porque... fundamentais, né? É, então, porque, assim, a gente, como é que o nosso grupo é um pouco limitado, é complicado, né? Dois jogadores faz falta. Então, velhinho, o Santos, ele tem um time que se ele perder 3-4 jogadores, porra, faz uma falta desgraçada. Esse time certinho do Corinthians, ele tá pronto pra perder 3-4 jogadores? Não tá, eu acho que não. Esse é o problema. Entendeu? E faz como? Porque não tem dinheiro. E serão jogos, grandes, né? Não tem dinheiro, seu fiosco. Vamos ver. Ó, juiz. Vamos ver se o preço corresponde. Tomara que o Marquinhos Gabriel volte, né? Jogar aquele jogo no Santos. Porque a opção no mercado... Ficar, né? Fazer o quê? Opção no mercado também não tem, né, mano? É difícil, tá difícil. Ah, depende. Opção tem, mas custa caro, né? Custa caro. É, mas o Corinthians, amigão, inclusive a própria Caixa tá tentando uma reaproximação, estão pedindo arrego, né, viu? Começou a perder. Eles estão pedindo arrego? Sim. Eles? RG, se o senhor não sabe, foi por opção própria que o Corinthians aí deixou de ter o patrocínio da Caixa. Por quê? A Caixa quis manter o patrocínio com o Corinthians no mesmo molde que tinha, só que era o contrato até dezembro. E o Corinthians, ele falou, eu não vou abrir mão de 12 meses, que o contrato iria até maio. Abril ou maio. Então a própria Caixa falou, então não dá, porque pra ultrapassar pro próximo ano, aí vai virar ano fiscal, a porra toda, aí não dá pra manter. O Corinthians falou, beleza, pior pra vocês. Tanto é que é um banco que tá quase quebrando. Pior hoje. Pra vocês? Sim. Falou nossa isso, pior senhora, pra vocês. Véio. Tanto é um que o Corinthians, né? Não é um verdade. Festival de besteira, velho. A informação é essa, o Corinthians abriu mão do patrocínio, a Caixa queria continuar. É essa. Não, tudo bem. Honestamente, eu cansei de colocar um momento fanfarrão. Chega. Mas peraí, não, a Caixa tá falindo porque não tá fazendo propaganda no Corinthians. Aí você tá fazendo algo tendencioso e tá com uma predisposição contra mim. Você sabe que não, né, mano? Jamais. Mas, ô Domênico, é verdade, no final do ano, inclusive quando houve a possibilidade de renovação, no final do ano não, a Caixa ela queria propor pro Corinthians aí já no término do contrato que foi nesse ano, o contrato é a extensão dele até dezembro, o que daria em torno de uns 9 meses de contrato. Quanto que era o valor? O Corinthians aí durante um montante ali ganhou 30 milhões. Antigamente ganhava, acho que... Achou pouco, né? Não, a questão não é pouco. É que o Corinthians ele queria estender o contrato, poderia até manter os mesmos moldes ali, mas o Corinthians ele queria o contrato de 12 meses. E a Caixa ofereceu um contrato aí de 8 ou 9. Então o Corinthians falou que não era interessante. Nisso a Caixa se afastou, mas eles não deixaram aí a porta fechada de fato. Agora tá vendo, não, o Corinthians tá com aquelas faculdades aí, Motinha, que estão estampando aí de maneira pontual a camisa. Mas agora voltaram as conversas aí, sim. Inclusive, assim, você, se tivesse patrocínio pontual todo jogo, você consegue arrecadar ainda mais do que o patrocínio master fechado o ano inteiro. Porque geralmente as ações pontuais você consegue aí cobrar um valor maior do que você cobraria se você fechasse aí o contrato anual. Nem sempre fecha, né, mano? Então, mas é que o Corinthians é uma vitrine boa, né? Todo mundo quer estar lá. Né? Todo mundo quer estar lá, né, velho? Isso é louco. Então, a Caixa agora tá voltando aí com uma proposta aí pra ver se o Corinthians aceita aí. E o Corinthians, ele tem tudo aí pra voltar a negociar com a Caixa. O que eu também não concordo, porque eu acho que o negócio é o seguinte. Por mais que não seja ilegal essa prática, porque é um banco de mercado também, é um banco de varejo e concorre com outros bancos como Bradesco, com Itaú, HSBC, etc. Mas por ser uma empresa ligada ao governo, e eu acho que toda empresa ligada ao governo, mesmo podendo fazer marketing e fazer propaganda onde bem entender, eu acho que já que vai patrocinar um time, tem que patrocinar todos. Isso serve para banco, serve para refinaria e serve para porra toda. Mas enfim, só com relação ao Coringão, cara, Corinthians aí no próximo final de semana vai pegar o Santos. E agora a sequência é enjoada, hein, cara? Fora o Santos, depois pega o Vasco no Rio de Janeiro, depois o São Paulo de novo na Arena Corinthians e depois fecha essa via sacra aí contra o Cruzeiro, hein? Então, mano, o ponto que eu cheguei, né? É em cima disso que ele tá falando, perder jogadores. É complicado e vai tirar o melhor jogador do nosso time, que é o Rodriguinho, certo? Que acho que você concorda. Hoje é, de fato. Entendeu? E o Fagner, não vai ter o lateral direito. Infelizmente, o Léo Príncipe não tá jogando bem, né? Não mostrou ainda o que veio. Príncipe do pagode, bem. Reinaldo. É. Ele começou bem, ele fez um jogaço contra o Fluminense pela Copa do Brasil lá no Rio, mas aí foi caindo e não sei o que aconteceu. Mas... E ó, amigão, inclusive o Corinthians que tem ainda, mesmo o Roberto de Andrade, presidente do Corinthians, tendo declarado que a coisa ficou feia aí com relação à contratação aí do Cicinho, lateral direito. Ah, mano, mas não tem que trazer. Que tá jogando lá no Dogoretz. Não tem que trazer. Então, mas é que tá. Mesmo que o Corinthians traga algum jogador que tá vindo do exterior, esse jogador ele não vai poder estar atuando nessas partidas que o Corinthians terá jogadores convocados. Porque, relembrando, qualquer jogador que venha pro futebol brasileiro aí da janela europeia, ele só vai poder atuar depois do dia 20, que é quando reabre a inscrição aqui no Campeonato Brasileiro. Então, não. De fato, o Corinthians ele vai ter que estar utilizando os jogadores que ele já tem no seu elenco. Então, mano, pra fazer esse sim, deixa o Léo. Deixa o Léo Príncipe, melhor. O RG sabe, é fraco, jogou no Santos, é fraco. Mas o Cicinho que jogou passou, na Ponte, velho. Foi um bom jogador, hein, ele mano? Passou pelo... Na ponte jogou bem, mas a Ponte é parâmetro. Assim, desculpa, é parâmetro, mas não tanto, né? Não, às vezes cara. Por exemplo, você pega jogadores que atuaram pela Ponte Preta. Não, Luiz Fabiano, você vai ter um histórico, claro. Sim. Mas eu tô falando assim, é complicado. O Washington, Coração Valente. Não, mas aí, vamos sair. O Elias, o próprio Elias. Renato Cajá. Não, mas Renato Cajá não jogou em lugar nenhum, jogou aonde? Mas jogava até por cara. Sai da Ponte, vai jogar em outra, o clube grande, mostrou futebol. Agora ele já passou pelo Santos, não jogou nada, já tá em outro lugar, o cara vai voltar pra cá fazer o quê? Ah, mas aí eu vou discordar, amigão, porque futebol é aquele negócio, tem que ser insistente. Para que a gente possa ter uma opinião formada a respeito de um jogador, por mais que ele não tenha jogado bola num clube, em outro ele pode ser que jogue. Por exemplo, o Léo Moura. Tá no gastando Palmeiras, a bola no Grêmio. No Palmeiras jogou o quê? Não jogou nada. O cara foi no Flamengo, marcou história. Então por que você não quer o Kleber? O Leonardo Silva, porque o Kleber, RG, eu já vi no Corinthians. E o Kleber, eu tenho certeza... O RG quer empurrar, como é que ele mudou? De que é um jogador aí com adjuvante. O Kleber não é protagonista. Diga, amigo. Diga. O Corinthians hoje tá com problema financeiro, certo? O que acontece? Você vai pagar uma grana pra esse jogador... Sendo que você tem na base, cara. Mas a base não tem correspondido, hein, mano? Dava uma chance lá pro Léo Príncipe. Já deu, mano. Ele não tava bem, não teve tanta chance. Mano. Ah, mano, o Léo Príncipe, das vezes que ele teve oportunidade aí, não mostrou nada, hein, mano? Ele começou bem, ele tá mal. Mas tem que dar chance, cara. Igual o Pedrinho não tem chance. Aí o cara, daqui a pouco o cara sai, aí eu vou pensar, por que não deu ter oportunidade aqui no Corinthians, entendeu? Eu não sei, pra contratar assim, eu não... Aí sai um cara e coloca o cara na fogueira. Não, eu respeito a sua opinião, claro. São pontos de vista distintos, mas se a gente parar pra analisar, cara, ó, o Guilherme Arana, o Wendel, quando ele foi vendido aí pro Inter, todo mundo, pô, a diretoria do Corinthians tá louca, não sei o quê, vai vender o Wendel aí por uma quantia de $1 milhão, é um valor baixo, o Wendel é um lateral extremamente confiável, faz parte de um setor defensivo do Corinthians que tá dando certo, vai apostar na molecada. Quando liberou o Wendel, alguém ali do departamento de futebol deve ter falado, velho, vamos pra cima aí que o Guilherme Arana é o cara. Tanto é que quando ele entrou, é claro, ele não tem hoje, a evolução do Guilherme Arana é nítida a cada partida. O moleque tá amadurecendo. No começo ele era meio estabanado, ele era meio afoito nas jogadas, ele cometia algumas faltas aí porque chegava atrasado. Mas hoje, o Guilherme Arana, na minha avaliação, ele, se não for o melhor lateral esquerdo da posição ali do futebol brasileiro, ele tá entre os três principais melhores laterais do futebol brasileiro, na lateral esquerda. Então, mano. Então, é claro, não dá pra chegar e falar também que o moleque vai ser o novo Roberto Carlos. Mas a tendência é que o moleque, aí pelo fato de estar mostrando aí uma evolução muito grande a cada rodada, é que ele seja um moleque extremamente promissor. Ainda Wendel... não é um Zeca, mas é bom. Quem é Zeca, mano? O Wendel teve um problema, né, Dodô? Vai. Antes dele sair do Corinthians, o Wendel teve um problema. Ele acabou perdendo o anel. Não sei se você tá com o anel do Wendel. Ah! Então, mano, sabe o que acontece? Não, não tô. Diga, amigão, fala aí. Então, mano, o que acontece? Eu acho que o Corinthians tá agindo certo. Para, tipo, pra trazer jogador, cara, tem que trazer jogador pra resolver. Diego Tardelli, cara desse night. Tem gol, jogador. Domênico. Opa, tem gol? Tem gol! Pergunta pro mano como é que foi. Tem gol de quem? Se Luan faz gol. Luan meteu uma sapatada de fora da área aqui. 1-0 pro Grêmio? É. Sim. Lacrou, né? Vamos, Grêmio! 1-0 pro Grêmio? Ai, mortal! Vamos! Lá, 2.000 gremistas hoje, velho. Pra se, meu, aqui, ó. Agora o Fluminense tem que meter 4-1 pra poder avançar. Esse Falco é barba, hein? O GLL. Eu vou pra... Eu vou pro Hexa, amigão. Hexa. Eu vou pro Hexa. Vai meter essa patada pra trás da meia-lua, Domenico, na gaveta, mano. A jogada toda foi bonita. Esse pitbull é lesse, calma. Vocês vão pra quartas, calma. Ô, Vieira. Oi. Pô, desculpa aí, mas você é uma bichona, hein, mano? Vai te catar aí, ô! Vai te catar aí, ô! O ouvinte sabe, velho! Sabe o quê? Isso aí é um salame! Vieira! Viado! Vieira! Vocês são todos vendidos, isso que vocês são, velho! Você não vai falar assim do Vieira, não! Ô, Ale, pô, ajuda aí, pô! O Vieira... Ele não é viado, não, é só quando bebe, mas bebe, hein? Bebendo todo dia, caramba, velho! O Vieira é um sommelier de pipi! Vai te catar, ó! Tá bom. Ô, né, velho, quer mandar abraço? Manda seu abraço, vamos lá. Mandar abraço pro grupo do Caxias. Caxias, aí. Caxias. É o seguinte, posso fazer o merchan? Faz o merchan, velho. Faz o merchan, velho. Todo ano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa. Ganhou um kit top do desodorante Extreme. Todo dia é dia de clássico no McDonald's. Boa. Ganhou um voucher aí também de um... É um parzinho, né? De vouchers Sandu. Também, que oferta. Infelizmente eu não vou poder ir na torcida. Por quê? Cara, tem um churrasquinho aí. Churrasquinho, oh, cara, velho. Um churrasquinho essas horas. Um churrasco é mais importante. Então, depois eu sabia. Ele sabe o que espera. Ele tá atrás da linguiça, vai te catar. É esmagador, né? Esmagador de linguiça. Nem aniversário da mãe é mais importante que o jogo. Você troca, Ale? Ah, o churras, eu vou no churras, certeza. Troca pro futebol? Claro, pô. Samba, fala aí, Ale. Ah, samba, gelo e churrasco, negócio. É isso aí. Eu já tava marcado, infelizmente, mas já fui com o bar. Então, tá bom. Já fui cubado. Você foi cubar? Cuba. Tá bom. Já fui conhecido com o bar. Um abraço pro bar aí. Bata aqui, velho. Bata aqui. Parabéns pela promoção que você ganhou aí, cara. Fiquei feliz pra caramba. Legal. Obrigado, velho. Tá mó mala agora. Só que voltou mó estrela, viu, velho? Voltou mala agora. Voltou uma mala, velho. Ele tá falando. Voltou estrela pra caramba. Ele tá falando espanhol, velho. Barcelona. Eu não acredito, tá vendo, lá. Não, bata uma perna, velho, que eu vou te falar. Falou, meu velho. Falou, abraço a todos. Obrigado, abraço. Falou, tchau. Você já foi. Valeu, olha só. Deixa eu dar um recado importante aqui do Extra, que é o seguinte: no Festival do Bebê Extra, você encontra aí tudo pra cuidar do seu bebê e o melhor, fazendo economia de verdade. Temos muitas variedades de produtos e as melhores marcas com ofertas imbatíveis. Macacão floral ou patinhas por apenas R$ 39,90. Essa é boa pra você, hein, Vieira? Kit Buddies, manga longa, 2 peças, vários modelos por apenas R$ 39,90. Sapatinho pra bebê pimpolho, vários tamanhos por apenas R$ 34,90. Bebê conforto, picolina, várias cores por apenas R$ 239,90. Ou em até 14 vezes sem juros mensais. De R$ 17,14 nos cartões Extra. Cadeira para alto Cosco Simple Save por apenas R$ 329,90 ou em 14 vezes sem juros mensais de R$ 23,56 nos cartões Extra. carro passeio mosaico Umbrella por apenas R$199,90 ou em 14 vezes sem juros mensais de R$12,85 nos cartões Extra. Carro Berço Milano por apenas R$559,90 ou em 14 vezes sem juros mensais de R$39,99. Olha, boa. Festival do Bebê no Extra, hein? Aproveite para economizar, meus amigos. Sim, boa. Estádio 97 na Energia 97 em nome de HDI Seguros. É debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Fala, RG. Tá fechado. Topei. Tá o quê? O quê? Opa, topou? Pensei não, aqui... ou o estranho tá tremendo ali, teve... já tá suando. Olha, ali. Nada, rapaz. RG, RG. Teve uma ouvinte que mandou no meu Twitter aqui. Uma outra sugestão. Qual é? O que perder vai ter que pagar uma garrafa de champanhe pro outro. É uma aposta não, boa, hein? É uma boa. Mas eu não bebo. Mas esse dá pra tua mulher, velho. Tá fechado. De presente. Eu também não bebo. Leva de presente pra alguém. Tá fechado o seguinte. Tá fechado. Vai, seguinte. Vamos ver, olha. Vamos ver. Se o Santos vem... É pra os dois. Não. Cada um. Ele escolheu você não beber. Eu não bebo. Eu vou ver você não beber no resort. Caraca, RG, vai ser difícil, hein? Então eu fico um dia sem beber. Ah, mas você vai beber no quarto? Você é dependente. Não, a gente leva um bafômetro, né? Fica medindo a gente de uma em uma hora. Então, qual dia? Você escolhe? Primeiro dia. Já fico sem beber. Sexta-feira, resenha, você vai ficar olhando? Já chego sem beber na resenha. Forte, RG. Vem saber, pô. Sexta-feira você não bebe. Agora vai levar um negócio. Agora, um dia. Isso. Contrapartida. E se você, e se o Santos ganhar? Lá, se o Santos olha ganhar, pudim, você vai ficar 45 minutos dentro do quarto, vendado, amarrado, com o Mota. E eu vou dar o comando pro Mota fazer com você o que eu quiser. Ih, rapaz. Não, mas nada a ver isso aí, coitado. Não, tudo a ver, velho. Opa! Não, menos solto então, né, RG? Que eu posso correr. Mãozinha amarrada. A mão só? Só. Pode, aí eu corro. O Mota. Tá apostado então, velho. Quarto. Fechou. Pronto. Mas vamos filmar e jogar no Facebook. Tá fechado. Isso aí. Vamos jogar. O Corinthians vai ganhar, meu. De cueca. O Corinthians vai ganhar, mano. Torce muito pro Corinthians, hein, velho. Olha, aposta, o cara topou a aposta, mano. Ou eu seja, não aposto que isso é dar uma se zica na porra, o Santos perder o jogo, o RG na sexta-feira não pode beber uma gota de álcool. Isso vai ser de meu Deus. Caso o Corinthians perca o jogo, o estranho Noninho, o Marcílio, que vem hoje aqui... Marcílio. Vai ficar num quarto... É isso? Mas você vai ficar junto no quarto? Não, vamos ficar junto. Vamos ficar junto pra filmar, pô. Vai filmar. Problema que o Mota vai fazer com ele, eu quero nem saber. 45 minutos, velho. Caramba. Vai ficar um dia sem beber. Não, minutos. Mota faz... falou fora do ar aqui, eu preciso só de 10. Santos, gol! RG, Mota falou fora do ar aqui, eu preciso só de 10. Não gostou muito da ideia, hein? 10, você vai pedir. Porque o que acontece? Em 10, você vai pedir pra sair, você vai falar, Mota, tá bom, vai. Não, eu não... Sai todo mundo do quarto, deixa eu com o Mota. Eu não tenho nada a ver com a aposta, mas posso perder meu guerreiro, RG. Na noite de sexta-feira? Vai, então vamos ganhar, vai dar pole. Nós vamos ganhar, Lê. A não ser que você torça pro Santos ganhar. Nós vamos ganhar, Lê. Mas aí o mano vai falar, chupa antes. Mas deixa ele falar, nós vamos ganhar. Mas aí você ganha o seu parceiro e ainda vê o estranho. A situação não dá nem nada, hein? É nóis, tá fechado. Tá fechado, é nóis. Acabou. Fechou? Bateu o martelo? Bateu o martelo. Ô, Pudim, você não vai fugir, não, hein? Não vou fugir. Olha, depois disso, meus amigos. Vai inaugurar essa obra bonita, hein? Você vai ter que correr pra me pegar, viu, mano? Olha, vou dizer uma coisa pra vocês. Do quarto, velho. Ele tá gordinho, me pega. Com a mão amarrada. Vou dizer uma coisa pra vocês. Melhor que essa aposta, só a Olha só, amigão, se você está pensando em trocar de carro, então chegou a hora de você ter o melhor da tecnologia japonesa na sua garagem. Nesse mês tem o Festival de Sedã Nissan. Você pode levar para sua casa o Nissan Versa 1.0 2017, com tecnologia japonesa fabricada no Brasil, com maior espaço interno e o menor custo de manutenção da categoria, com uma pequena entrada e parcelas de apenas R$ 799,00. Ou ainda toda a qualidade, conforto e segurança do Nissan Sentra 2017, com o menor custo de revisão do mercado, a partir de R$ 79.990,00 com taxa zero. Ouviu? Taxa zero! Isso mesmo, nada de juros! E a Nissan ainda paga o valor de tabela FIPE do seu usado na troca. Bacana, hein? Bacana não! Demais! Então não perca tempo, amigão, consulte as condições no site quero nissan.com.br/sp e vá lá fazer um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Todos juntos fazem um trânsito melhor. É Nissan. É isso aí, ô RG. Manda um amo ela, que o cara mandou um amo ela pra Neiliane, o Fernando. E aí, tem tapa, capa, como é que é? O cartão capa? Tapa na camurça aí, como é que funciona? Eliana, o nome dela? Fernando mandou um amo ela pra Neiliane. Neiliane. Nem adianta fugir, né, Eliane? Vai ser, Eliane! Sensacional! Tá feliz, tá, né, Eliane? Olha a listinha de abraços, tá bom. Estranho. Ó, estranho, ó, manda teus abraços aí pra uma. Putz, é grande a lista, aproveitar que o Benja não veio hoje, né? Vai, Pudim. Ó, eu mandar um abraço lá pro Sálvio, pro Rafa Biro, pro Rafa Rocha, pro Edson. Eu acho um absurdo ter um projeto social lá bacana, tira os meninos da rua lá, ensina futebol. Boa, isso é legal, parabéns. Ensina futebol pra molecada. Isso. Se não virar jogador, pelo menos pelo os moleques viram cidadão de bem, né? Pro Vagnão, pro Jomar, pro Poltergar. É. É igual a Cracolândia. Cracolândia tirou todo mundo da rua, tá tudo na calçada, mano, agora. Ó, pro Andrezão, pro Jotinha, pro Brunão Cabrini, Brutão Palhuso. É o Maguila. O Fábio, mano. O Lucas, Rafael Dalossi, minha chefe, a Cláudia, que liberou pra eu vir um pouquinho mais cedo. E a Cláudia? Que nota moral, que é a Cláudia? Fazer uma moral. Qual é a Cláudia? Nem cogita. Sem nota. Ela é brother. A Cláudia é a melhor chefe do mundo. É. Sem nota. Ela é sua amiga, Cláudia? Com certeza. Ela é bonita, não? Mudou. Existe amizade entre homem e mulher? Amizade entre homem e mulher é igual aquela pizza que você deixa na geladeira, mas é cedo ou mais tarde você acaba comendo. Não, Ale! Ó, pro Dr. Rodrigues e Vienne, pro Davi Usla de Diadema, pro Edu do Marcilac, pro Bruna Bibinha de Osasco, pediu pro Mota mandar nude. O Daniel, pro Diego, meus irmãos, meu pai, Orlando, Davi Blade, o Wagner lá no Maranhão, o Jordani, pro Pablo, pro Rodrigo Veia, pro Lucão, pro Nix, pro Beach. E um especial RG pra minha esposa Sara, amo ela. Sara! Você jamais ficará doente, só Sara. Ah, sensacional! Salvou, RG. Domênico, salvou. Tem gol. Opa, tem gol? Gol de quem? 2-0 pro Imortal. Pedro Rocha, o Fluminense tem que fazer 6 agora, só 6. Tá saindo do armário, hein, querido? 6. 5 ou não segue? 5. Como 5? Foi 2 de diferença. Ah, é verdade, 5. 2, tem que fazer 3 de diferença. Não, não faz. Vai tomar mais 3 aí. Aí lacrou. Vai tomar mais 3. Aí fala aí, vamos, Grêmio. É isso aí. Senhores, estamos indo embora. Querem um abraço, mano, lá, mano. Queria mandar um abraço aqui, Domênico Gato, pro Existente, um time aí do Jaçanã. Existente. Que tá na semifinal da Copa 9 de Julho. Pra rapaziada aí da CR também. Enfim, todo mundo aí que tá ouvindo o Estádio 97. Obrigado pela audiência, galera. É nóis. Ô, Dodô. Oi. Mandar um abraço pro Evandro lá do Cabana, que tá nos ouvindo. E avisar todo mundo que eu vou estar em Ribeirão Preto no sábado. Certo. É viagem, velho. Pra fazer a final da Champions lá na LOL, lá um bar. Chama LOL. E domingo eu tô em Manaus. Abraçando Manaus. Amigos Saca, em velho. Manaus. Manda um beijo pra minha prima, legal. Kelly. Kelly Cristina e a Kate. Kelly Cristina e a Kate. Quer linguiça? Não, seu besta. Eu quero. Vou trocar saliva com essa prima aí. RG número 2, quem garantiu? Diga lá, Dodô. A camiseta, presente de Fit Camisetas. Ligue 29858840 ou acesse fitcamisetas.com.br. Fit é o parceiro do seu evento, hein? Segundo os dados da produção, Jefferson Joaquim. Jefferson Joaquim, 3 dias úteis, Paulista, 1439, nono andar. Amanhã tem mais. Estádio 97 na Energia 97. Sempre em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, amanhã um clássico no McDonald's. Cheddar McMelt por apenas R$8. E extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece extra gol, beba com moderação. Amanhã, 5:30, de volta ao estádio. Na sequência, o Night Sessions vem aí. Valeu, um abraço, tchau. A energia que te move. O funk, o soul, as batidas, a paixão. Live Music Rocks apresenta Bruno Mars na 24 Karat Magic World Tour. Devido ao grande sucesso, show extra no dia 23 de novembro no estádio do Morumbi. Show de abertura, DNC. Clientes Banco do Brasil com cartão Eurocard têm benefícios exclusivos. Vendas a partir de 3 de junho em livefest.com.br. Patrocínio Banco do Brasil, cartão oficial Eurocard, adquirência oficial Cielo, fornecedor oficial Hospital Santa Maggiore. Realização Move Concert. Ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Somos o principal exportador mundial de açúcar, café, suco de laranja, soja em grão e carne de frango.

Bahia 97. Eu sou Ricardo Salles, secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Vida saudável é um desejo e um direito de toda a sociedade. Agora, a defesa do meio ambiente precisa conciliar desenvolvimento com a produção. E mais, não pode ser apenas discurso, tem que ter gestão com resultado e sem demagogia. Isso sim é que faz a diferença. Chegou a hora de olhar para frente. Precisamos mudar as velhas práticas, com transparência e gestão eficiente. O novo PP é diferente de tudo que está aí. Partido Progressista, Lei 9096/95. A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas é a maior competição de estudantes no Brasil. E este ano está ainda maior. Agora, os alunos das escolas particulares também participam da OBMEP, que está unindo todas as escolas do país para descobrir novos talentos e melhorar o ensino da matemática. A prova da primeira fase está chegando, dia 6 de junho, terça-feira, em todas as escolas inscritas. Saiba mais em obmep.org.br. Alunos, participem. Ministério da Educação, Governo Federal. Guilherme Mussi, deputado federal e presidente estadual do Partido Progressista. O novo PP está sempre em movimento para ajudar nossa região, trazendo mais recursos, gerando mais empregos e melhorando a qualidade de vida do nosso povo. Estamos cansados de falar em crise. Precisamos identificar os problemas e encontrar soluções. Chegou a hora de olhar para frente. Vamos mudar as velhas práticas com transparência e gestão eficiente. O novo PP é diferente de tudo que está aí. Partido Progressista, Lei 9096/95. Energia 97. A energia que te move. Agora na energia. Night Sessions. Like the house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night Sessions. Fala aí, São Paulo. Ótima noite pra você ligado na Energia 97. Começando mais um Night Sessions pra você aqui na programação. O melhor da house music. André Ponciano aqui nas picapes nessa quarta-feira. Fala, André. Boa noite, Rogério. Boa noite a todos os ouvintes do Night Sessions. Hoje é o vivaço. Porrada a partir de agora, só sonzeira, né, André? Vamos trazer sonzeira aí pra galera que tá chegando em casa, saindo pra balada, se arrumando. E vamos fazer aquele warm-up. A noite tá propícia, tá só começando. André Ponciano por aqui, ó. O fino da House Music. House Music. Night Sessions. We'll be right back. Deus. Energia 97. Oh, Sessions.